descubra o crédito certo para você. É só ligar 3337888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Ela está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br. Spirit, o Festival de São Paulo no Sambódromo do Anhembi. Acesse spiritoficial.com.br. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um passo de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito pra ajudar nas suas contas? Ligue 3337888, acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol, tá no ar, estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos, amigão. Ai, ai, ai, boa tarde. Ai, tá chegando a hora. Que é isso, Zedão? O dia já vem raiando, meu bem, os porquinhos vão se ferrar. Ai, ai, ai, ai. Pra que rima numa hora dessa, né? Não precisa de rima, não. Que tá isso, muito louco, você começou já. RG, a gente tava aqui falando um monte, não precisa ter medo não, é. Pode falar. É. Vai dar nós hoje. Já, velho, mal começou o programa. Não, eu vou ficar tranquilo. Você anda tomando uns negócios, Azedão? Não, pelo contrário, quem vai tomar hoje é o Palmeiras. Você também adora a Satã? Aliás, isso aqui tá um perigo, viu? Por quê? Nossa, você olha pra cara dos caras, olha, vou te falar, hein? É. Eu, você também cultiva o demônio também, RG. RG. E o nosso... Você é amigo do capiroto. E o nosso grupo, então, olha... Tem nego vendo coisa de não ter. Nossa, velho. Ele disse que Deus não é tão bom assim, cara. Quem falou, mano? Tem ele? Ele falou no programa. Ele não é tão bom assim, meu. Não. Não? Não. Mandaram no grupo nosso, não foi no grupo nosso que mandaram? É. Dá uma olhada aí, gente. Nossa, a entrevista dele. Coloca pela ordem. É o Tinhoso, Benjamin Bach. Eu, hein? Sócrates. É. É. Vocês estão tudo louco. Ah, amigo. Se sou eu... E Benjamin, eu vou dizer... Meu Deus. O cara vem de manga comprida e eu que sou louco, né, meu? Lógico. 31 graus em São Paulo. Louco nada. Em São Paulo é 31 graus. No estúdio, tem campeonato de snowboard. Mas hoje tava calor no estúdio. Motinha, deixa eu falar uma parada aqui, ó. É por isso que muitas vezes a gente critica o Fernando aqui e ele não compra coisa nova aqui pra rádio. Já quebraram a cadeira que eu tô usando. Como assim quebrar a cadeira? A cadeira não tem 2 dias, velho. Já tá quebrada. Ó, ela não tá subindo o posicionamento dela. Tem outra aí, tem uma outra. Não vai ter outra, não vai trocar não. A denúncia é forte do mano no ar. É possível, não. Não, tem uma cadeira cativa, tem um nome aí atrás, pode então, ver. Então, precisa mandar na garantia lá. Se a sua quebrou, imagina do seu Bento. Mas eu concordo com você, eu sou contra colocar coisas novas. As pessoas quebram tudo mesmo. É isso, velho. A do mano quebrou, imagina do seu Bento. É, piadinha olha piadinha sem graça, hein, mano. É, deve estar na garantia, mano. Mas deve estar na garantia isso aí. Tá nervoso hoje também? É o hidráulico. Tô nervoso. É o hidráulico. Já separa a cadeira pra levar. É. Vamos deixar tocar o hino, todo mundo quietinho, pô. Velho. Vamos falar do Santos? Que fala, fala, seu Bento. Pera aí, seu Bento. Tava preparado pro Porto. Mano, eu tô falando, então, então você tá igual o Santos, vai né? Cantando o hino, tá preparado. Tô falando, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tem umas partes que eu esqueço. Vai, vai, vai. Ajuda aí, RG, vai. Glória. Esse aí não é um hino de verdade, né? Não, peraí, aqui, que produçãozinha nojenta sua. Não, tá pronto aqui. Ah, é? Tá pronto. Então vamos lá. É o Palmeiras. Não aperta muito, não, Shadow, senão. Nervoso, só. É o Palmeiras, eu sabe do fora. Boca cheia, o trouxa. Vamos com a escalação aqui do Santos hoje, RG. Manda. 20:30, escalação que o técnico Dorival Júnior vai colocar em campo. Finalmente, vamos lá. É o Vanderlei. Ótimo. É, Vitor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Esse é o caminho. É o Scolari, né? Regular. Não é o Scolari. Gustavo Henrique. Esse é o caminho. Regular. É. E Zeca. Bom. É bom. Alô, Querem. Aí vem Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Lucas Lima. Bom. E Vitor Bueno. Bom. Na frente, Gabriel e Rodrigão. Bom e bom. É isso aí. É isso aí. Esperamos 20:30. 20:30. Ah, o Santos casa virou o Barcelona agora. Todo mundo é bom, ótimo. Vó, baixa a saia que eu já falei pra você. Ah, juiz! Ah, juiz! Baixa a saia. Não dá, vó. Não dá. Pra ficar com essa saia levantada sem a calçola, não dá. É a nossa, coisa é mais. Você usa nágua. É, coisa mais deprimente que existe, cara. Esperamos hoje um bom jogo em Porco. Né? É às 8? 8:30. 8:30. E o Peixe tem que voltar pro G4, né? Porque com a rodada aí. É, você viu o Atlético, o Patético. Os caras foram pra cima, hein, velho? Olha, galera do Cruzeiro lá, hein? Nossa, mano. E o Atlético ainda foi prejudicado, velho. Um gol legítimo que os caras anularam. E esperar a colaboração aí sempre do nosso amado Inter, né? Porque parece que tá difícil lá também, né? Não, o Inter com uma saraivada de um jogo do Santinho aí, mano. Então, vamos que vamos. É isso aí, seu Bento. Não. Palmeiras. Ah, fala de nós, seu Bento. Olha. Fala do líder. Tudo bom aí, Domenico? Do líder. Líder em tudo vai ser. Pode perder, líder. Pode ganhar. É líder. Ei. Não, nós temos que ganhar. Perder, pode não. Perder o caso. Não tem essa, não. Perder, não. Se mas, perder, líder. O Corinthians assumiu a liderança do campeonato. Mas pra perder, pra perder a liderança, tem que tomar muito gol, pô. Tomar três, não é muito gol, não. Três. Ah, num clássico, tomar três é muito. Eu não duvido, não, hein. Ô, Domenico, fala de nós. Palmeiras aqui. Parmeiro hoje vai campeão. Tem negócio Fernando que conversa Prass. Com três ao mesmo tempo. Se conversa em três. Meu, eu já fiz mais do que isso, uma palestra pra mim mesmo. Olá, mas quem tá dando as manchetes aí tem que conversar em seis. É. Que ninguém acredita em montagem de internet. É, beleza. O seu Bento tem uns amigos diferentes. Ele já falou, você viu? É parecido com o Gilmar. Esse já tá acreditando. Gilmar tá escalado e não avisaram ele. Ele tá pronto pra jogar. Esse já passou da internet. E o pior é que é uma montagem tão amadora. Mas fala aí, eu sou bem. Depois os ouvintes tirar a solução. Ah, do Palmeiras. Depois a gente pode até. Se você tiver autorização da pessoa. Tem que autorizar, hein? Não, não, não, não. Deixa a pessoa dar autorização. A gente coloca. Né? O lance é o seguinte: seu Bento tem uma amiga que foi num restaurante e bateu uma foto. Como tantas pessoas fazem suas fotos por aí, os seus selfies. E saiu uma imagem atrás. Que denota até como se fosse um homem. Sobreposta, uma imagem sobreposta. Meio que sobreposta, tal. A menina jura que não tinha ninguém ali, etc. Tudo bem. E tal. Alvoroço no restaurante. Acredito. Eu vi, eu não sabia que era tua amiga, eu vi na BBC ontem, deu. Só se falava disso ontem. Olha, no Reino Unido. O Fantástico cansa de mostrar essas imagens agora. Aí, velho. Ah, se é o Schmidt, mostra, é legal, né? Mas eu achei eu achei que tá meio recortado, muito reto ali embaixo. Muito quadradinho, Paulo. Tá meio quadradinho o negócio. Muito quadradinho, cara. Acho que os espíritos agora fazem também, emitem foto 3x4. Vai saber. Photoshop também tem lá. Lá de lá, vai saber. Mas olha Mas lá já tinha faz tempo. Dodô, vamos lá. Fernando Prass. Jean. É goleiro de seleção, né? Jean. Bom. Aí vem mas muito bom. Mina na zaga. O Mina chegou agora, não vou dar nota pra o Mina. Tá. Deixa ele chegar. Vitor Hugo. Ah, um dos melhores do Brasil. E Zé Roberto. Ah, vamos lá, né? O Zé tá bem. Vai, boa. Né? Vai, vai, vai. Matheus Salles. É, eu tinha certeza que ia vir Matheus Salles. Aí tem uma dúvida aqui, ó. É a dúvida. São duas dúvidas. Duas dúvidas? É, Arouco, João Pedro improvisado. Arouca. Aí o Jean, vai pro meio, né? Se for isso, João Pedro na lateral e fica Matheus Salles e Jean. Ou Arouca, ou Moisés, ou Cleiton Xavier. Caraca. Aí. O Tietê também não vai pro jogo, não? Tietê? Tietê não. Tietê é opção, hein? Não, o que eu acho, viu? Xiii, você escalou, mano? Não, mas o Tietê, Sombra, ele tá como opção também. Tá. O Tietchan, ele não tá totalmente descartado dessa partida, não, hein? O ataque tá, só pra terminar, vó. O ataque tá formado por Eric. Dudu de volta. Dudu de volta. Lucas Barros, que já cantei a bola ontem. Vai se fazer o melhor jogo do ano pelo Lucas Palmeiras Barro. Hoje. Aí é o único. Ó. Então, mas ele faz esse, brincando. Depois daqui seis rodadas ele faz outro. Olha, se for levar em consideração o número de bons que o RG colocou, bom. Ah, não, é? E os bons que o Dodô falou, Barcelona. O Santos vai nesse jogo. Vai golear, viu? Não, o Domênico também colocou os bons. Teve uns aí que não sei, chegou agora. Ah, esse não, vai. Só um. Como assim? O Domênico só teve dúvida em um. O Palmeiras tem os desfalques. Que é o Mina. O Palmeiras tem os desfalques do time. Que são realmente jogadores que estão jogando muito bem. Que é o caso do artilheiro do campeonato, Gabriel Jesus. E o Roger Guedes, que vem jogando todas as últimas partidas muito bem. Esse vai fazer então, falta. Assim, são e o Tietchan? Gabriel. São o Gabriel e o Roger também. Então. Os dois fazem falta. Mas o seu Bento não deu o Tietchan, hein? O Tietchan pode jogar, mas ele é dúvida. Né? Eu acho que joga ele e o Moisés, viu? Ele tá machucado. Daniel não, o Moisés. Não é informamento. Ó, isso aí, Lolo. Não é informamento. É Dodô. Dodô. Mas eu acho que joga os dois, viu? Vai lá hoje, vão. Tomara que jogue, mas também é assim, vai jogar de que forma? Você acha que a avó não vai? Vai jogar 100% ou vai jogar porque tem que jogar? Porque... Ah, bom, aí tá. Eu não faço arocuspias, então. Né? A assim, se tiver 100% tem que jogar. Arocuspia. Se tiver 100% tem que jogar, tem que entrar. Artroscopia? Atrocopia. Então, Moisés tá vindo muito bem no time do Palmeiras, era um dos jogadores que não deveria sair. E o Tietchan melhor ainda, o Tietchan tá muito bem no meio de campo, tá lá fazendo o papel dele de volante lá, então tá. E às vezes por lateral, né? Às vezes ele segue pela lateral, tá muito bem. Acho que tem tudo pra ser um belo jogo de futebol. O Palmeiras e Santos vem fazendo aí nos últimos anos belos jogos de futebol, viu? Belos jogos, belos clássicos. E tá sempre mais ou menos aquilo, né, Irgê? O ano passado, todos os jogos que o Santos mandou, o Santos venceu. E todos os jogos que o Palmeiras mandou, o Palmeiras ganhou. Exatamente. Esse ano tá ao contrário, né? O jogo que o Santos teve dois jogos já, né? Um que o Santos mandou. E um que o Palmeiras mandou. O que o Palmeiras mandou, que foi o primeiro lá no Paulista, e foi empate de 0-0. E o segundo foi naquela semifinal, né, do Paulista, que empatou, o Santos venceu por 2-0 e acabou empatando em 2-2. Então, tá dando empate, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Não é um jogo fácil, eu um clássico. Eu acho que vai ser jogão. Eu acho que todo clássico, você não tem como cravar 3 pontos. Já tá dando desculpa, é difícil. Eu sou mais racional, eu não sou que nem você, que não é jornalista. O outro lá que trabalha na outra é jornalista pra caramba. Você é um moleque. É um fanfarrão e moleque. Não liga, continua. Melhor do programa e eu quero que o senhor venha. É melhor pra você que é melhor. Quando ele fala mal do São Paulo, você vem todo dando tiritinho. Ah, eu acho ele muito bom. É, ele vai falar amanhã do São Paulo e do. Pode e do Atlético, falar. Quero ver se ele vai falar. Evidente. Azedão é muito bom. É bom. Ô, Domênico, fala aí, evidente. É evidente. Aê, isso aí, Domênico. Eu gosto de você. Faz do futebol. É, dedinho, é que você, quando fala de futebol, você é meio. Né, meia boca. É destrambelhado igual a avó. É destrambelhado igual a avó. É igual. Parece que é o mesmo cara que faz. O único problema é que a avó pede. Mas eu acho que é isso. O Azedão mais inteligente que a avó. Ah, é porque eu sou estudado, né? Eu sei quem é melhor. Viu? O único problema é que a avó fede, Azedão. Ai, que fede. É isso. Que é isso, a avó tem cheiro de azedo. É porca, né? Sabe aquela nata azedada? É, cara. Foi por falar em porca, velho. Vocês viram que caiu uma mosca no bolo da Ana Maria Braga, mano? E ela comeu? Como assim? mosca? Caiu uma mosca, velho. Vi, vocês mano. Não viram, mosca? E ela comeu? Mano? Que mosca, mano? Não, mano, aí tipo, o Louro José falou, caiu um bichinho na... No bolo? No bolo lá, na mexer, porque os caras estão mexendo. Mas aí é só tirar e jogar fora. Aí ela fala ainda, ela fala, não, é o queimadinho da panela. É mosca, mano. Queimado. Só tira, viu, mano? Só tira aquela redondeza ali e livra o bolo, velho. Se você tá tomando a sua cerveja e aterriça um mosquitinho. Sim. Você tira o mosquito e continua tomando a cerveja, você fala, não, traca, não tem. Não, não, azar do mosquito. Morreu, caiu, joga fora e segue o jogo. Ué, não, você... joga fora o quê? O líquido ou o mosquito? Só que você tira sempre o redondinho, a redondeza. O bichinho. Ah, vai o entorno. Então, agora vamos pegar uma outra fora. Pessoa. Benjamin, você tá tomando o seu suco de laranja, né? E cai um mosquito. Ele morre afogado no seu suco de laranja. Você pega uma pequena colher e tira só o mosquito, ou você joga fora o suco e pede outro? Óbvio. Eu peço outro. Eu sabia, mas você está louco. Eu tinha certeza, mano. Eu tinha certeza. É mó nojento, mas na Zanga eles comem. Peraí, agora eu pergunto. Eu tinha certeza. Eu pergunto aqui pro que foi criado na selva, nosso Tarzan. Se cai no seu. No seu Nescau, você toma ou você faz outro? É, eu não tô aqui pra fazer propaganda, no meu achocolatado. O seu achocolatado, tá bom. Você faz, você toma, seja honesto. Juro pra você, estou sendo honesto. Não, não tá. Tira o mosquito e toma. Mentira. Eu tô falando de sério. Lógico. Ele mandou a foto do queijo? É. Arranca um pedaço do mofo do queijo e come. Tirei o mofo e comi o resto. Cara, tira a redondeza. Não, mas eu tô com o Benjamin, eu também peço outro. Ah, tá nojentinho. Ah, é verdade, ó. Depois é o moto, hein? É. Ai. Nesse caso. Olha o humano aqui mostrando, olha aqui, ó, um mosquito caindo. Você põe a boca em cada coisa. Nossa, velho. Caiu mesmo, mas é uma varejeira, cara, é grande. Você viu o tamanho varejeira? Da mosca, velho? Oh, mosquitão, é mosquitão. Oh, pode ser. Oh, manda, mas tem que ouvir com áudio. Ai, ai, ai, sério. Não, não. Tem que ouvir com áudio, é bem, foi boa. Já dizia. Manda pro Sérgio Lobo. Já dizia o Raulzito. Eu sou a mosca. Ô, oh, põe uma... Não, só destacando que o mano falou que tem que ouvir com áudio. Foi boa essa. É. Tem que ver com áudio. Bom, não, peraí. O que foi? Moscas, varejeiras. Ô, Benjamin, você tá com os seios duros, olha. É rápido. Ó, olha, tá os seios marcados na camisa. Põe uma trilha, só vou fazer uma fotinho. Uma trilha? Ah, tudo bem, você vai fazer uma foto, beleza. Vou botar você falando do Extra aqui. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Amanhã é dia, minha gente, dia de jogo, de chamar os amigos, a família para sua casa, tomar uma Itaipava bem gelada e ainda ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você? Pois é hora de fazer as compras, organizar a torcida e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você sabe, você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Só com moderação. O Estádio 97 também tem oferecimento de Dutra Máquinas. Você tá precisando de ferramenta? Pô, quem é que não precisa, de repente, em casa uma ferramenta, né, velho? Pô, preciso consertar lá um negócio no banheiro, tô precisando de um conjuntinho de chave de fenda. Nossa, a pior coisa que existe é você não ter ferramenta em casa, velho. Exatamente. Pô. Então, quando você procura ferramentas, você vai na Dutra Máquinas. Se você procura o melhor preço, você vai na Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E mais bacana ainda, olha só que legal essa promoção. A Stanley, a DeWalt e a Black & Decker vão levar você para assistir ao Barcelona. Aí sim. Lá no Camp Nou. Ó. Não é? Então você pode viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir os craques do Barça. Quer saber como participar? Boa. Vá até uma das lojas do Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Você já está concorrendo. A promoção, inclusive, foi prorrogada até 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe craquesdaperformance.com.br. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo que uma na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas, seu Bento. Pedro Henrique? Quem? Pedro Henrique. É isso. Como assim? Zagueirão, Pedro Coringão, Henrique. Coringão, mano. Vamos lá, Pedro Henrique. Tá louco, ele que falhou naquele jogo lá, mano? Ele tá chorando de novo. Ele tá machucado vez, agora. Porque machucou. Ah, não acredito. O cara chorou de novo. É, chorou porque vai ficar um mês fora. Foi de dor. É, tem que executar esse cara aí, chorando toda assim, hora. Executar? Também não é pacificamente, executa. Bolsonaro. O Benjamin, ele tira a mosca do suco e joga fora o suco. Aí, tá vendo? Eu sou a favor de pegar uma granada e botar dentro da boca dele e tirar o pino. Mas é na paz isso aí. É só pra ele aprender a comer as coisas, tá ok? Rapaz. Tanta gente passando fome. Fala aí. É verdade, né, Mota? E sede. O Mota aqui é guloso. O Mota tem um bumbum guloso. Eu duvido. Duvido que ele faria uma coisa dessa. Você passou a bem, Coringão. Você não gosta dele, Mota? Não. Ô, mano, mas é isso aí. O zagueirão então tá fora. E quem tá bem semanas, adaptado lá, segundo o selfie que foi feito hoje, que movimentou muitas redes sociais do Corinthians, é o Pato, né? Foto com Elias, com o André. Opa! Parece que ele tá bem lá. Não, mas pera lá. Inclusive, eu li, não sei nem qual foi o site, não sei se foi no Globo Esporte aí, o Pato tá entrosado. Gente, você analisar a foto, dos cinco que estão na foto, RG, o único que não tá dando um sorriso mostrando o dente é o Alexandre Pato. Não, ele tá rindo. Não, mas é uma risadinha, essa é aquela risadinha amarela, velho. Você vê ali, pra quem não sabe a foto, assim, tem no banco ali, acho que aquela área deve ser a área da churrasqueira ali, sim, o pessoal deve almoçar ali, tomar um suco, comer um lanche, alguma coisa do tipo. Tem ali o André e o Elias, Wilson, no começo da foto. Sim. Um pouco pra trás, assim, deles, o RG, tá o Alexandre Pato. E um pouco mais pra trás ali de onde tá o Alexandre Pato, tá o Wilson e o Giovanni Augusto. Sim. O Wilson e o Giovanni Augusto, o Wilson tá ali abraçado com o Giovanni Augusto. O André e o Elias também ali estão, tipo, próximos. E o Alexandre Pato tá meio assim, isolado. Isoladão. Se você analisar a foto, não é pegando no pé, mas o Elias tá dando um sorriso, assim, de, sabe, tô feliz. O André idem. O Giovanni Augusto e o Wilson também. O Alexandre Pato, ele tá, tipo, um sorrisinho amarelo, velho. Amarelo. Aí os caras, não, o Pato tá entrosado. Mas ele tá treinando junto com o pessoal? Ou... Não, ele até tá, RG. Ele tá treinando ali, não tá participando de coletivos e coisa do tipo, porque ele ainda precisa aprimorar a parte física. Ele ficou, sim, durante algum tempo aí parado. E isso fez com que ele não tivesse 100%. Inclusive, esse é o motivo pelo qual ele não será relacionado no domingo. Mas na boa, cara, pela foto ali, podem achar que eu tô pegando no pé, podem falar, não, mano, pô, você tá pegando muito no pé do Alexandre Pato. Não tô. Vou até abrir a foto aqui pra que o Domênico possa analisar. Eu não vi a foto. Ó, deixa eu ver. Vou te mostrar a foto. Analisa aí, Dodô. Abrindo. Deixa eu ver se... Ó, é muita coincidência, mas o único que tá com um sorrisinho amarelo na foto é o seu Alexandre Pato. Mas vocês estão agora julgando foto? Meu, pô. É, mano, pô. Tem que analisar a foto. Né? Falta informação isso, né? Jornalismo, né? Ó, Elias, sorrisão aberto. André, sorrisão aberto. O Wilson, sorrisão aberto. E o Giovanni Augusto, tipo assim, sorrisão aberto. Tipo assim, não queria estar aqui, mas vai fazer o quê? Mas é esse o sentimento, velho. Não adianta quererem... Não adianta as pessoas, não, porque... Agora tem razão, hein? Não é tapar o sol com a peneira, gente. Não, mas adianta, o Alexandre Pato não gosta do Corinthians e o Corinthians não gosta do Alexandre Pato. Se for pra analisar a foto, aí ele tem razão. Porque, por exemplo, eu postei uma foto nossa agora. Ficou demais, top. Quem não tá rindo? Não, todos estão rindo. Ah, é? Todos estão felizes, Belém. Foto top. E a foto, felizes, e a foto do seu Bento? Isso. E a foto do seu Bento? Manda aí. Ganha a parada aqui, seu braço. Se liga, ó. O único que não tá com sorrisão aberto é o Alexandre Pato. Imagina, tá. Isso é muita pegação. Não é mentira, ele tá rindo sim, mentira. Não é que não tá rindo. Agora ferrou. Mas não é um sorriso sincero, cara. Não é. Não é um sorriso sincero. Agora lascou. É um sorriso assim, Sombra. Ó, tô aqui, mas não vejo a hora de picar mula. Não, tá tudo bem, pra quem já jogou no São Paulo, agora tem que voltar, triste. Mas tá aqui. Pega lá pro Jadson, lá, trouxa. Ele fala que o cara tá descontente. A gente entende. Mas quando a gente fala que o cara tava mais feliz no São Paulo, ele reclama. E por falar que ele foi feliz lá, o que, que ele ganhou no teu time? O Jadson, quando saiu do teu time e veio pro meu, foi campeão. Não, o Jadson agora tá lá na China, não quer saber de nada. Inclusive, ô Bento, teve mais uma informação do Corinthians aí. Essa é o Comi Bola. Hoje teve um acidente ali. Envolvendo o Guilherme Arana, lateral esquerdo, e o Luca. O Guilherme Arana acabou acertando uma joelhada lá. O Luca teve que passar por uma cirurgia no beiço ali. Deve ter perdido uns dois dentes ali. Vou operar a boca, velho. Mas daqui a pouco vai estar apto novamente. Volta sexta-feira a trabalhar. E uma informação aí também que é relevante, Bento, é que o André ele pode começar o jogo domingo aí contra o São Paulo. O André já fisicamente não deve estar 100%, mas já está apto a voltar a jogar. E diante das dificuldades ali, porque o Luciano não está bem. O Luca acabou se machucando. O Romero, quando jogou improvisado centroavante, também não agradou. Pode ser que o André comece o jogo contra o São Paulo. Vamos aguardar. Mano, o cara bom de saúde fisicamente já não é bom tecnicamente. Você está dizendo que o cara não está 100%. Você acha que deveria colocar ele? Pô, o André? Num jogo desse? Vai pro pau, velho. É? Ele está em débito com a torcida, velho. Mas se não está 100%... Vai pro pau, velho. Contra o São Paulo? Um verdadeiro herói não escolhe a guerra, RG número 2. Eu colocaria isso, é verdade, para jogar contra o São Paulo. Vai, joga contra o São Paulo. Aí você vai sacanear o cara. Joga véio. Contra o São Paulo. Você tá querendo estragar um ambiente. Arena lotada. Fato? No estádio do Corinthians. Eu faria isso se eu fosse. Aí um tem pênalti, ele pega a bola pra bater e perde. Provavelmente. E se acontecer isso? Provavelmente. O Corinthians tá perdendo de 1-0, o Pato pega pra pegar o pênalti e chuta perder, pra fora. Perder pênalti, ele pode perder. O que ele não pode. Ele sai do estádio? Não, o que ele não pode é perder pênalti do jeito que ele fez contra o Grêmio. Vamos supor que ele perca. Agora deixa eu te falar. O cara bateu pro gol, mas a bola bate na trave. Você já tô... goleiro pega. Só um minuto. Estamos fazendo uma suposição. Coloca o Mas o que que acontece, quero saber? Coloca o cara domingo pra jogar. Arena Corinthians, estádio lotado, o São Paulo vem derrubado. Tá falando sério mesmo? Você colocaria? Falando sério. São Paulo vem eliminado. São Paulo vem farol baixo. Olha, o Benjamin já disse que tá eliminado. São Paulo tá eliminado. São Paulo tá eliminado. Já determinou que tá eliminado. São Paulo tá eliminado. Ou alguém, você tem dúvida? Ah, eu não apostaria. Eu acredito, 3-1, tricolor. Eu acredito. São Paulo tá eliminado. Eu acredito. Você acredita? Você aposta o seu carro? Contra o quê? Ah, cara, quem tá julgando que já tá é você. Não, eu sei, mas quem quer... Não, eu tô julgando, mas quem quer apostar é você. Então fala o que você quer botar, a gente apoia aí, não tem problema nenhum. Nossa! Ó! R$1.000. Epa! Oh. Você vai pagar R$1.000? Vixe. Contra o meu carro? Não, mil contra mil. Eu não vou fazer isso, que eu acho injusto eu tomar R$1.000. Benjamin, você não vai tomar... Você quer? Medo do cara? Tá bom, então tá apostado, R$1.000. Tá apostado. Eu não queria, porque eu acho sacanagem. Se fosse uma coisa mais justa... Mas ele que tá querendo, não é você? Então, se fosse uma coisa mais justa, pra dar graça. Ó, R$1.000 pro Benjamin é 10 centavos. Você vai, Benjamin? Eu apostei uma vez no negócio. Eu apostei um tempo atrás com um cara da academia... Um cara santista, era um jogo que o Santos tinha que ganhar com uma vantagem que não tinha cabimento. E ganhou. Eu não me lembro qual que foi. Você arrancou dinheiro. Eu falei pro cara, o cara, ah, o postal foi. Aí o cara chegou e falou assim: bom, preciso te pagar. Lógico, eu ganhei, era óbvio. Eu falei, pode falar, velho, deixa disso. É brincadeira, não precisa não. Aí o cara virou pra mim e falou: se você tivesse perdido, você ia me pagar. Falei, então paga. Agora, se ele quer apostar. Mas aposta. Você não precisa ficar com o dinheiro. Doa pro Fundo Internacional. Mano, R$1.000 pro Benjamin. Sabe aquela calça que você pega depois de 3 dias e tem dinheiro? Tem R$1.000 no bolso do Benjamin. Não tem. Nem lembrava. Não, tem 50 com 100. Semana. Então, é de nota 100. Se o São Paulo tivesse com a faca e o queijo na mão, eu não apostaria. Se fosse o São Paulo precisando. Eu não apostaria. Com 2-0? Porque o futebol ele é cruel, é ingrato. Não, mas peraí, o São Paulo com 2-0 de vantagem, ele jogar completo? Eu não apostaria. Não completo? Apostaria. Eu não jamais chegaria aqui e falaria assim, já passou, tá classificado. Eu jamais falaria. Mas tá apostado isso. Mesmo isso? Por mim tá. Tá? Ah? Tá bom. Por mim tá. Aperta a mão, Benjamin. Aqui, ó. Aí. Tá quente. Por mim aqui tá. Ó, aperta a mão e passa o dedinho dentro, igual os caras fazem. Hã? Mas o que eu ia falar, o RG, é outra coisa. Aí, o bicho vai pegar. Porque a probabilidade de São Paulo perder é muito grande. É a vaga ou é. Como é que é aí? É vaga, né? Não, é vaga, né? O que vale é a vaga, né? Mas é o Domênico. Não, sim, porque se é resultado. O Domênico querendo deturpar. 6-5 pro São Paulo. Não, porque se for. Se o São Paulo ganha de 1-0, ele tá fora, mas ele ganhou. É isso que eu tô falando, pô, Domênico. É a vaga. Óbvio, né? Então, a chance do Sombra levar não é zero. Porque no futebol nada é zero, né? Mas é bem pequeno. Mas o que eu tava falando outra coisa aí, eu falei, eu colocaria o Alexandre Pato pra jogar domingo, sim. Mas isso é acreditar. Não, tudo bem, você tá acreditando muito, eu acho. Ou é ter muito dinheiro, agora, todo mundo tá. Na cara do Mota, né, que o Mota jogou tudo. Você é acreditar ou ser rico, eu fui o primeiro a falar que acreditava. Ou é acreditar ou ser rico. Ou acreditar ou ser muito rico. O não, o São Paulo já tem, velho. Vai pra cima. Sim, mas os R$1.000 o Sombra tem. Olha, então, os R$1.000 que eu fui falar do Pato. Desde a primeira rodada da Libertadores, o não, o São Paulo já tem. Eu vou te falar um negócio, se falasse assim, olha, você tem 5% de chance de passar. Eu não apostaria. Outro dia eu fiz essa suposição aqui. Eu vou colocar uma caixa com 100 bolinhas. Tem 5 que significam que você vai morrer. Você tira? Sarcástico. É. Você tira? Você arrisca puxar uma bolinha? É, exatamente. É. Outro lado, se você não morrer, você ganha um milhão. Quem tá garantido não tem medo. O Milton Cruz ontem lá no programa da Fox. Quem tá garantido não... Quem, mas aí quem não tem fala? Garantia. Mas ninguém tá garantido que vai ficar vivo. O Ben já garantiu que passa. Que passa? Que o que, não, que o São Paulo perde. Não, vai ser eliminado. Ele o garantiu. Mano também, você podia apostar com os dois. Se fosse a caixa garantiu. De bolinha, ele não tirava. Ah, mas é uma comparação. Pelos mesmos mil reais. Se o prêmio fosse 100 mil reais, não eu tiraria uma bolinha. Mas é uma comparação. Mas é a vida, né? Não, mas você tá comparando uma coisa sem netos. É a vida, né? Porque o jogo de futebol apostar quando você não tem nada a perder. Não, não. O jogo de futebol. Mas não mil reais, né? Não, peraí. O jogo de futebol. Ainda tô dando a chance, olha. Tá não, fácil pra o jogo de futebol é uma bobagem. Fácil. Mil reais tá não, fácil. Não. O jogo fácil. De futebol é uma bobagem. Vou apostar a vida, tá louco? Não, não. Vida não. Mas aí tá. Eu falei pra ele, diferente, né? Não existe isso, já foi, já era. E te digo, no futebol não tem já era. E te digo mas mais, a probabilidade de São Paulo passar, claro. Eu não sei e te digo se é mais, menor que sim. Se o São Paulo tivesse completinho, eu não ia apostar. Tá faltando ganso. Eu não ia apostar. O São Paulo tinha bonitinho. Jogado bem o primeiro jogo, jogar completo. Vamos dar tudo. Completo eu não ia apostar. Como é que é, o São Paulo desmontado. Como é que é, Aguinaldo? Campanha, não, mas, né? Eu não consigo terminar falando tudo isso que eu fui falar do Pato. Eu custou mil reais. Ô, Benja, eu fui mil reais pra vocês pode não parecer muito, você mas é pra louco, gente velho. É, velho. Mas não fui eu que apostei. Você não fala pro você seu, é louco. Irmão. Quem apostou mil reais foi ele, sim, não fui eu. Pode mas você tá apostando também. Contra o São Paulo. Benjamin não queria. Você tinha que apostar a favor do seu time. Ele não aposta, ele apostou. Eu não fui eu que quis chamei pra aposta. E olha, eu só queria dizer que existem os antes. É. Estão apostando contra o São Paulo. É, exatamente. Existe o quê? Ele nunca apostou a favor do Corinthians mil reais. Não, mas eu apostei com esse amigo meu na academia, eu apostei e ganhei. Mas eu não queria apostar. Pagou. Quem chamou provas. Pra aposta foi o Sombra. Você pagou? Ah, topou, né? Você gosta de baba-ovo? O Sombra me chamou pra aposta, o Sombra estipulou o dinheiro e você me critica. Mas você tá apostando contra um outro time, você não tá apostando a favor do seu time. Mas, isso que eu tô falando. Mas foi o Sombra, não fui eu que chamei pra aposta. Ele podia chegar e falar assim, não, não quero apostar. Mas eu falei! Isso é meu. Exatamente. Falei. Peraí, eu não falei? Eu falei, Sombra, eu não vou apostar porque eu não vou tomar dinheiro teu. Mas eu não obriguei ninguém a apostar, hein? Mas só pra terminar, porque tudo isso começou porque eu só fui falar do Pato. Porque o Pato está intimamente ligado a um passado. Você botaria o Pato pra jogar contra o São Paulo, é isso? Vou falar vai uma coisa. Banco, essa pro Corinthians dói, viu, essa do Pato. Vai 40 milhões jogados. Vai no pro banco, mas tá pago. Vai pro banco e joga. E joga. Porque o Pato tem uma vingança do Corinthians. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Luciano, André e Pato. Quem é melhor? Certo. Pato. Não tô zoando. Pato. Luciano, André e Pato. Pato. Essa análise entra, é muito rasa, velho. Entra. Não, mas o todo aspecto emocional eu também concordo com você. Mas o que eu tô falando é o seguinte: tá lá, tá pagando, ninguém quer. Entra e joga. Faz alguma coisa. Porque se o cara entra, faz um gol contra o São Paulo, pô, você imagina o Awe que não vai ser. Mas joga. Agora vai ficar lá encostado lá, dando, correndo e tá aqui no CT. Vai lá, 800 pau por mês. Falta 4 meses aí, pô, entra. Vai pro banco, entra no segundo tempo. Mas faz alguma coisa, pô. É uma opção. Tá pagando. Eu respeito, mas eu não concordo. Pague lá até terminar o contrato do cara, se ele não for vendido mesmo, e deixa ele escanteado. É que no você não gosta do cara, imagina, mano. Imagina 1-0 contra o São Paulo, gol do Pato. Você não gosta do cara, velho. Mas o RG, sabe o que eu penso, cara? Tá tudo pra tão ele, certo. Doloroso. Tá um ambiente tão legal no Corinthians. O Corinthians, mesmo com uma série de desfalques, sabe? Sem jogadores tão consagrados como tivemos ano passado. O Corinthians, ele tá se segurando ali em cima no G4. Chega um cara desse, RG, que muitas vezes ali ele pode destoar dos demais que estão correndo aí, dando a vida dentro de campo. O cara pode colocar todo um trabalho que tá dando certo até agora a perder. Por mais que digam, ah, mas ele tem qualidade, mas o entorno Alexandre Pato não favorece. Não, tudo bem, o kit tudo olha, bem. Sabe, não dá pra analisar o jogador só pelo que ele representa dentro do Pato seria que doloroso. Até pro agora Pato foi mais seria... falado do Pato do que do Corinthians. Não, já falei do Pato Corinthians. Mas vamos agora pra você falar tricolor. Assim. Eu quero mesmo que você fala aí, ô vocalista, como que é? What the fuck now? Now! Pato! É, exatamente. É. What the fuck now? Pato! Todo dia a gente vai ter um bloco só sobre o Pato. É. Vamos falar sobre as apostas do Pato. Custou 40 milhões, vamos falar dele enquanto dá, pô. 40 milhões. Dá pra montar um time. O Palmeiras não gastou isso pra montar essa seleção aí. É verdade, o Lucas Braz não ganha. Veio de graça. Foi o patrocinador, o burro. Foi o quê, Boa? Foi o patrocinador. Calma. Esses 2 anos que o Cleiton Xavier ficou se tratando. Não foi nada, custou nada. Vamos dar tudo, Mota? O Dudu foi baratinho. Foi. Mas vamos aí, olha a sombra. O Dudu foi uma Chegou a hora caras, de dizer tchau. Né? Chegou a hora de dizer tchau, foi confirmado Ganso mesmo. Confirmado. Fio Leco, Ganso. Né? Então ele vai embora a quinta. Pô, mas vou falar uma coisa, né? Não, não, o Leco não, sombra. Tem não, pelo dom. Sombra, ele joga as duas partidas da final e depois ele vai. Mas é. Mas ó, sombra, são. Dizem que sim. 9 milhões e meio de euros. Bom valor, né? Bom valor, pagou quanto? São Paulo parece que ficou pagou com... 16 milhões pelo São Paulo Pato, acabou com a limitação e tá do lucrando 18 milhões. É verdade. Então... lucrando não. É, tá ganhando 18 milhões, vai. Pelo tempo que ele ficou, foi um bom jogador. Pelo menos deu pra recuperar o que foi colocado. Bom jogador. E aquela história, só acho o seguinte, o presidente do São Paulo, né, pô, tinha que ter uma assessoria de imprensa. Presidente... véspera de um jogo importante, jogo do ano pro São Paulo, falar do Ganso hoje, né? Causar essa coisa, essa euforia na internet. O Ganso é o TT número um do mundo agora. Porque o Ganso vai embora, pô, os caras ficam falando. Quem vem, né, pro lugar? Porque o Ganso vai fazer Eu vou ver qual muita é falta pro São Paulo, gente. Faz. Muita gente vai falar, ah, não fez nada, tchau, tá falando e daí, pode ir embora. O Ganso vai fazer muita falta pro São Paulo. Nem alguém que chegue perto, né? Não tem, velho. Quem que o São Paulo vai trazer? Verdade. Me fala um no mercado aí pro São Paulo trazer. Eu não tô dizendo que é a mesma coisa. Hoje, quem seria o substituto seria o Cueva. Sim. Cueva. Só que assim, poxa vida, se o Cueva depois também... Primeiro que ele, a gente não sabe... Não sabe ainda, não né? Não sabe o que é o Cueva, né? E... não deu tempo de testar. E vamos supor que até seja um bom jogador. E amanhã, machuca. Quem que joga? Ítalo. Não, e a pressão ainda. É, entendeu? Então é complicado. Então, e a pressão em cima da diretoria vai ficar enorme agora com contratações. Olha, o São Paulo precisa se preparar. A história que não, pra mim não é desculpa, é até justificável, de que está em reconstrução, ok, mas agora nessa janela já tem que terminar essa reconstrução. Você já tem que deixar o time do jeito que ele tem que ser até o fim do ano, pra inclusive tentar brigar por classificação de Libertadores, ou quem sabe, se der muita sorte e competência, brigar por título. Então, acabou papo de reconstrução, agora é realmente... É hora de fazer acontecer. Agora é hora de fazer o time de verdade. Você não vai ficar só essa história, todo entra ano, sai ano, porque não tinha um técnico, agora não tem... Tá em reconstrução, ó, não vem com história de reconstrução, não. Ô, sobre, se você já foi no começo do ano, pegou os jogadores por empréstimo, agora... tem que contratar. Tem que contratar lateral direito, tem que contratar um zagueiro porque o Rodrigo Caio deve ir embora, tem que contratar mais um meia, tem que contratar mais um centroavante, no mínimo. E olha, o São Paulo assim, se você pensar, o São Paulo não tá de todo mal, porque o São Paulo jogando com vários jogos com reservas, o São Paulo tá aí em oitavo lugar, tá disputando, né, tá ali na tabela, não tá muito longe dos líderes, mas daqui pra frente... A tendência, por exemplo, depende do que acontecer amanhã, se o São Paulo sai fora da Libertadores, tem aquela fase da depressão, que fica todo mundo abalado, até o São Paulo voltar a entrar no ritmo, é perigoso, então o São Paulo precisa de reforço. E o São Paulo com muita gente, o Kelvin machucado, é, jogador com o suspenso, com problema, vai embora, não vai, tudo isso vai fazer o quê? O São Paulo vai ficar prejudicado com tudo isso. Então a diretoria tem que ficar esperta no sentido de arrumar o time, tá atrás de reforços mesmo, fazer valer o dinheiro que tá entrando. Ué. E olha, é um negócio desnecessário, que eu acho que o Leco pisou na bola. Bicho. Acho que fica assim, parecendo até uma provocação. Pra que levar o Ataíde Gil Guerreiro lá pra... Putz, esse também pra hoje Colômbia. Foi um alvoroço. Sabe? É, pra quê? Tá certo que o time não vai perder por causa dele, mas já... é... Porque assim, ele já arrumou um cargo pro Ataíde Gil Guerreiro depois de expulso do conselho, com mais de cento e tantos votos, votando pela expulsão. Ou seja, não dá pra dizer que é só a oposição dos amigos do Aidar é que votou pela expulsão dele, porque foi bastante gente. Ok, foi expulso. Aí o Leco fala, tá expulso, mas isso não significa que não possa ser diretor aqui dentro. Não possa ocupar um cargo aqui dentro. Você deixa de ser conselheiro, mas não significa que possa ser diretor. Ok, arrumou lá diretor de relações institucionais. Mas agora ela ainda leva lá pra Colômbia, isso só suscita mais problema político. Pra quê? Pra quê, né? Desnecessário. Eu acho que o Leco famoso tem... pelo em ovo, né? Acho que o Leco tem tudo, eu acho que o Leco é uma pessoa idônea. Ele tem tudo pra fazer uma boa gestão, se agora souber aproveitar a janela. Verdade que a janela fecha agora, semana que vem, dia 19, é isso? Janela pra onde? Do Brasil? De fora pra cá? É? Eu saiba não. Não, né? É 31, não é? Não de, sei. De 19, se eu não me engano, fecha a da China. Da China? O pra cá, não, acho que, não sei se é semana que vem, não. Mas seria legal investigar. É, bom, acho que é final do mês aqui. Mas daqui pra lá fecha 31 de agosto. É, mas de lá pra, da Europa pra cá, ninguém sabe ainda. Não, mas... Bom, mas vamos investigar. Então o Leco tem que saber aproveitar essa janela aí, que senão ele pode ver, inclusive, a gestão dele ruir, né? Ruir, porque a eleição já é em abril do ano que vem. Se o São Paulo não chegar muito bem aí no final do ano, seja com título ou classificando de novo para uma Libertadores da América, vai ser complicado para ele. Tudo aí, nada agora, né? E aí, aí vai começar a somar a afronta de arrumar cargo pro Ataíde Guerreiro, de levar em viagem. Tudo, né? Então, assim, eu aposto... Ah, eu aposto muito na idoneidade do Leco. Mas ele tem que mostrar também competência. Vamos saber se ele politicamente melhora e se ele consegue dar novos reforços para São Paulo nessa janela aí. Se não trouxer reforços agora, ficar esse time aí... Meu Deus do céu. Tá chamando, hein? Uma resposta brava pra ele. Brava, né? brava. Opa, mano, vamos falar da Bozano, menino mano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada, cara? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta, velho, ligando seu cotovelo até o teu umbigo. Você não vai ficar com aquele cheiro de azedo, velho, parecendo que fizeram hummus, a RG que fala, aquela comida árabe. Hummus. Hummus quando você deixa no sol e azeda. Aquele cheiro de coalhada seca, sabe? Nossa senhora, você nunca mais vai feder. Homos é bom, hein? Você nunca mais vai ficar fedido, RG. Credo. Você nunca mais vai perder amigos por causa do seu mau cheiro. Você vai ficar sempre cheirosinho. O que é que você fala? Que o Mota gosta de homos. Ah, ele gosta, ele curte. Mas eu gosto daquele de grão de bico. Todos. Mas ô Motinha, agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, velho. Você pode ter certeza, 72 horas de proteção não é pra qualquer um, não. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. Você vai ficar cheiroso eternamente. E nesse mês, RG número 2, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui, dizendo a frase cabalística, a frase mágica. Sim. Ele vai ganhar um kit top, se liga só. Ó, tem que falar aqui, amigão, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Você vai ganhar, amigão, um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais. Eu uso diariamente e recomendo, RG número 2. Vou pedir pra vó ligar, velho. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, é isso aí. Estádio 97 também convida você bússola, a ligar, né? E dizer. Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa... quando o assunto é ferramenta. E você concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Oh. Olha que legal, que bacana. Aí sim. Tá bom? E que mais, Benja? Olha, a BV Financeira está apresentando o Circuito para Todos, etapa Parque do Carmo. É uma prova de corrida e caminhada que acontece no dia 31 de julho, no domingo. Então, se você quiser ganhar uma inscrição, você é um acompanhante, 10 pares aí a BV tá dando. É só você ligar aqui no programa e falar: eu corro junto com a BV. Eu corro junto com a BV. Os 10 primeiros que falar a frase ganham. Aí você pode correr, caminhar. É só ligar e falar: eu corro junto com a BV. Boa, isso aí, Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Vamos aos ouvintes. 3284-70. O que, que foi? Não, é porque a avó com exclusividade conseguiu daqui a pouco a preleção ao vivo do Palmeiras. Ah, a avó conseguiu isso? É que ela é amiga do pessoal lá, né? Ela levanta o vestido, ela consegue tudo. Ela levanta o vestido, ela consegue tudo. Preleção pro jogo contra o Santos. É isso aí, então. Ela abre portas. Fica imaginando. Velho. Preleção do Palmeiras, já aqui no ar, no Estádio 97. Quando estiverem lá no vestiário, a gente vai transmitir ao vivo esse jogo. Isso, exatamente. Isso aí. Tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos lá, telefone 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Bora. Dedinhos virgem. Da forma de uma gazela. Da forma de um trenó de gelo. Da forma de uma gazela. Esse é meu desenho, esse gente bom. Eu tô no kit gay, né? Isso aí é coisa do Mota. Inclusive tá vestido de cobrador de ônibus, né? Com o peitoral aberto. Mas cobrador de ônibus não usa camisa branca. Ah, com o peitoral aberto, eu uso assim. É legal o relógio, olha o relógio só. Que você tá usando, que eu te dei, mas você não sabe ver a hora. Aqui, olha, ó. Faz tempo que eu não pego ônibus, mas que eu saiba era camisa azul. Era azul com bolsinho. Não, mas cada dia eles usam de um jeito. Para, você nem pega ônibus, mas, você nem sabe o que é eu isso. Eu pego bastante. Você fala ônibus, muito. Mas o Mota tá estilo assim, motorista do Uber. Eu acho que depende da empresa, né? Ah, eu vou me cadastrar. É. Alô? Não, tô. Alô? E fala? É um turu. Alô? Quem fala? Alô? Elvis. Elvis? Isso. Não morreu. Não morreu. Ah, Elvis do quê? Elvis Bispo de Pontinho. Boa! Boa. Porque ontem aconteceu igual. Esse foi inteligente. Esse foi bom. Esse foi bom. E quantos anos você tem? 2.7. Não vai ganhar o prêmio. 2.7. 2.7 aí, gente. Vamos ver quem é que hoje, lá por umas 8 horas do jogo? 8:30, velho. 10:30. Vamos ver lá para umas 10:30. Quem é que vai falar assim? Hoje já é Elvis. Ai, sensacional. Vamos ver. Sensacional, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Gostei, foi boa, não foi boa. O Azedão ficou com... 10! Eu tô tentando compreender. E qual que é o bairro aí, velho? É burro mesmo, hein? É Vila Carmosina. Vila Carmosina? Ah, sabe onde fica? Pontinhos. Também não vou falar. Ah, você não pode fazer isso. Tá chiriquinho, tá com mimimi. Aonde que fica? Mas você não fez nada pra você. Então, eu também não fiz nada. O beijo é vingativo. Ele falou, o sobrenome dele é B, Pontinhos. Mas que tem? Vila Carmosina fica ali no Pontinhos. Isso, bora, que absurdo. Tá com mimimi, hein? Isso é um absurdo, juro por Deus. E qual que é o time aí, brother? É, nós, Sombra. São Paulo. O cara não tá. Então é nós, eu tá você empolgado, bem. Não, hein? Tá animado, hein? Pô, com certeza. Vai ser tá virada. Mas você tá animado mesmo ou você tá animado? Você acredita mesmo ou você acha assim? Ah, pode ser. O Denis vai salvar a gente aí. Ah, não. Aí não. Cara, a gente tem que acreditar. Sobrou o Denis, velho. É o que resta. Não. É o que resta. Você tem que acreditar. O Denis não vai salvar a gente. Sobrou o Denis, mano. Bicho, porque olha, você vê o Grêmio. O Grêmio teve um jogo lá que ele fez depois até DVD. Um jogo da segunda divisão e chamou lá Batalha dos Aflitos. Grande jogo. Mas, meu, não dá. Amanhã. Mas e se amanhã acontece? Acontece, Sombra, por exemplo, 2-0. Que quando vai pra pênalti. Sim. E vamos supor que o Denis salva mesmo. Ah, como é que faz? Aí? É pra fazer DVD. É pra fazer DVD. E aí? Pior que é. E vai olha... fazer DVD, o milagre de Medellín. Pior que é, né? E aí vai embora, velho. Não, se isso acontecer, pode escolher. Mas, faz gente, qualquer coisa aí, né? Nem eles acreditam nisso. Não, por isso eu não acredito. Denis, não. Sabe por que tem que apostar? Nem eles acreditam. Você sabe que tem que botar fé nisso? Porque é o seguinte. São Paulo aí já tá dado como morto e enterrado por todo mundo. É, vai ser 3-1. Se acontece o oposto, cara, é um barato, é demais. É festa, 3-1 pro São Paulo amanhã. Se acontecer também, vai ser barato. O Milton Cruz... Veja bem, o São Paulo ele já tá aí respirando por aparelhos desde a primeira rodada. Entendeu? Então ele já vem doente faz tempo. Desde a primeira rodada. Se perder, nós vamos zoar. Não tem conversa, não. Não tem esse pra nós diminuir. Acha que a gente vai pegar leve, não. Chupa. Chupa porque é chupa. Não, vocês caem na primeira fase, velho. Não, na casa. Dane-se. Cair na primeira, cair na semifinal. Opa, nós somos melhor que vocês, já. A mesma não é, né? Porque você ganha uma grana pra ir pra frente, né? Ganha um dinheiro aí. Mas o Corinthians não precisa de dinheiro e o Palmeiras também não. Em termos de torcedor. Tamo vendo lá. Não precisa de dinheiro. Um passa o seu carro pro governo. Tá dando colete. Pro presidente. Tá dando calote lá. Aqui estamos falando do time que recebe mais dinheiro da Globo e o outro que o presidente banca que falta. Então paga o estádio. A moeda aí são vocês, Paquito. Então paga o estádio aí, ó. Dinheiro pra gente aqui é um detalhe. Então não muda nada a situação. A gente vai falar de um pessoal que não queria fazer evento no estádio, que lá só pra jogar futebol. Mudou, né? Mudaram de ideia. As coisas mudam. Muda a metamorfose ambulante. Exato. Principalmente quando não tem dinheiro. Ô, Tricolor. Pra ajudar os outros. O Balsa comentou, né, que falou que o Kardec não vai entrar com o Calleri. Ainda bem, né? Calleri. Ah, mas seria melhor ele no lugar do Wesley, né? Quase não jogou nada no jogo passado. Wesley. O Kardec, nesse ponto eu vou dar razão pro Balsa, porque o Kardec, Ele é bom pra ficar dentro da área, sem precisar ficar trabalhando muito a bola. Quando a bola chega, ele bate. É de cabeça, é o último remate. O Kardec é um tipo de jogador que ele não tem talento para ficar desenvolvendo lance, elaborando jogada. É jogador para estar dentro da área, explorar a altura e o último arremate. Ponto. Exatamente. Ponto. Se colocar o Kardec em qualquer situação fora da área, é bobagem. É bobagem. É tão ruim quanto você colocar o Ítalo. É. Porque os dois, o Ítalo e o Kardec com a bola no pé, eles têm a mesma categoria. Não, ou é seja, o cara que vai buscar a bola. Exato, exato. Não vai. Vai fazer uma jogada aí, diferente. Aí fala assim, não, mas no Santos ele jogou lá como 10, jogou atrás. Oh, legal. Só agora vamos trazer o Neymar junto pra jogar do lado pra chamar a atenção do time inteiro. Era diferente. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Dá pra jogar ali na meia, ou joga o Michel Bastos pro meio, ou joga o Adanta João Schmidt. Assim, muito mais, mil vezes o Michel Bastos ali do que o Kardec pra fazer com isso. Com certeza. Não vai fazer mesmo. Aí você fala, vamos jogar com dois centroavantes, numa outra situação. Ó, faltam 15 minutos pra acabar o jogo, São Paulo coloca todo mundo no ataque. Só atacante. Aí, bicho, aí você... Coloca todo mundo no ataque, tira o zagueiro. 30, ó, vamos supor, você tá ganhando de 1-0. Que não é nada... Nada impossível. De anormal você tá ganhando de 1-0. 30 do segundo tempo. Olha, o desespero que você tem por fazer o gol é o desespero do outro por não tomar o gol. Exatamente. E aí o jogo fica extremamente psicológico. Vai virar um toma lá, dá cá louco. E eles não vão avançar. Se eles ficarem com 1-0, eles não vão avançar. Claro que não. Os caras vão recuar, vão ficar ali fechadinho. Ah, mas não é estilo do Nacional, não. Aos Motinha. 30 do segundo tempo, 1-0, pro São Paulo? O estilo do Nacional aí, velho, é atacar o adversário, principalmente jogando em casa. Eles não têm muita característica do ataque quando eles jogam fora. Tanto é que o único jogo que eles ganharam nesse mata-mata aí foi de São Paulo. Eles empataram com o Huracan, depois eles perderam do Rosário, jogando na Argentina também. E eles conseguiram reverter jogando em casa. Eles são bem ofensivos, né? Mas agora aí, jogando em casa, Sombra, o São Paulo, se não abrir o olho, se o São Paulo não começar a atacar o Nacional desde o começo, deixar os caras gostarem do jogo e São Paulo ficar encurralado no campo de defesa, vai tomar goleada. Não, mas tô falando no sentido de, mano, 30 do segundo tempo, como o Sombra falou, e o São Paulo com 1-0, eles não vão vir pra cima do São Paulo. Mas aí é melhor que venha, então. Ué, se tiver, aí é melhor que venha. O esquema do São Paulo é kamikaze, velho, tem que ir, não adianta. Ah, não é assim não. Não acho assim vai não. Vai ficar cozinhando galo? Não, não acho assim não. Se você chegar e começar o jogo lá... Kamikaze nem ferrando. Tem que começar em cima. Você não, se tu começar em cima é uma coisa, kamikaze é outra. Eu acho que o São Paulo tem que estudar o que vai acontecer. Se o adversário estiver retraído lá no campo de defesa, aí o São Paulo tem que dar as cartas e ir pra cima. Agora, se o Nacional sair com tudo pra cima do São Paulo, que é o que eu acho que vai acontecer, aí se o São Paulo se expuser também aí jeito que o São Paulo precisa do resultado, RG, o São Paulo tá lá. Qual é a solução pro São Paulo a não ser atacar, ontem, eles satirizaram, né? Eu acho desnecessário. É inteligente, né? Tem 90 minutos. Eu acho assim, você ter uma postura ofensiva é uma coisa, você virar kamikaze é outra. Você precisar fazer gol é uma coisa, você jogar o all-in logo no começo do jogo, eu acho bobagem, porque você tem lá 45 minutos do primeiro tempo, no qual você pode tentar propor um jogo normal, sem... muitas ousadias, onde você pode ganhar, você pode fazer 1-0. Você pode elaborar de uma maneira normal, uma postura de jogo onde você faça 1-0, sem ser kamikaze. E quando você fizer 1-0, o outro chega e pensa assim: eita, se eles fazem mais um, dá problema. A primeira coisa que o São Paulo tem que pensar lá é não tomar pode, um gol. O São Paulo não pode deixar o Nacional gostar do jogo. Pensar em não perder o jogo. É que nem time pequeno que vem jogar aqui. Você fala assim, o pequeno precisa ganhar? Precisa. Vê se ele sai pro jogo. Não sai nada. Ele fica esperando, de repente, aquela bola certa pra fazer 1-0. É que as opções pro Nacional, elas são muitas. Elas são, é muito mais que pro São Paulo. Não há, é diferente você chegar e falar assim, precisa ir ganhar de 4. Não, não precisa. Opa! Você não precisa ganhar de 4. Mas quer saber, Sombra? O São Paulo amanhã tem que ir pro tudo ou nada. Nossa. Franco atirador. Tem que entrar... Tem que ser inteligente, velho. Não é assim. Inteligente. Tem 90 minutos. Vai jogar com o melhor time da Libertadores. Imagina. Vai pra cima. Ó, e você quer saber? Tem que ir pra cima. Diante do resultado que o São Paulo teve aqui no Morumbi, esse 2-0 pro Atlético Nacional, o que acontecer pro São Paulo amanhã é lucro, Sombra. Ninguém tá com a expectativa. Por mais que a torcida ela tenha uma chama de esperança, que pode ser pequena, e eu acho que é praticamente impossível reverter o negócio, é praticamente impossível, mas não é. Porque no futebol tudo pode acontecer. Mas se o São Paulo ir lá e perder, normal, tá na conta. Se for lá empatar, tá na conta também. Se acontecer talvez uma classificação, mesmo que improvável, vai ser um resultado heróico, velho. Então, pro São Paulino, por mais difícil que seja aceitar isso daí, tá todo mundo meio que aquele negócio, já aconteceu o pior aqui no Morumbi. Não, o pior foi no Morumbi, amanhã, claro. Já foi. Entendeu? Mas eu não acho, que, na minha opinião, tem que ser kamikaze. Eu queria ouvir a opinião do Elvis. Então, eu acho que o São Paulo vai jogar meio fechado mesmo, né? Esperando aquele um gol pra depois, no final do jogo, tentar o segundo. É, o Elvis. É, boa noite, Elvis. Oi, Pretzel, boa noite. E aí, Pretzel? Boa noite, RG, sempre é. Tudo bem, Pretzel? Sempre bom estar ao seu lado aqui. Como é que anda o curso? Eu ando ele forte, né? Agora só no segundo semestre. Ah, tá de férias? Tá de férias? Tá de férias, eu acabei de apurar com um grande portal aqui. Sim. É uma informação muito forte, né? Sobre? Portal. Um grande portal, o Google. Sim. Parece que o Ganso vai para um time espanhol, né? Jura? É, verdade, pode cravar, então assim. Mas o presidente já falou isso. É, falou o quê? Ele provavelmente. Pra você ver que as minhas fontes sempre estão certas, né? Bom, então, mas eu não sei o clube ainda, eu posso voltar hoje ainda por acerto isso. Tá bom, tá? Obrigado. Boa noite a todos, impresso, seu Pristário 97. Sensacional. Tá bem informado, hein? É verdade, agora não sei se parece que houve uma recuada aí na história do Ganso, que vai sair, vai, mas não é que... Parece que teria sido afirmado, não, já tá vendido. Ah, acho que a coisa deu uma recuada, hein? Mas que vai sair, vai. É, fala aí. Placar, Elvis. 2-0, São Paulo, e o Denis agarrando 2 pênaltis. Nossa. Não, eu prefiro cultivar o demônio, meu. Sério. Olha, é uma informação que é importante pra todos os clubes, né? Principalmente pro São Paulo aí, olha. Segundo um amigão nosso que tramita no meio do futebol. Amigo? Sim. É. A janela, olha aí. Fecha dia 19 para jogadores com contrato fora do Brasil. Então, para jogadores fora do Brasil, com contrato fora do Brasil para repatriar, fecha a janela semana que vem. É isso aí. Tá? Dia 19. Então, se o São Paulo pretende reforçar a equipe com jogadores de fora... Tem que acelerar. De fora, com contrato? Com contrato fora do Brasil. Por isso que eu falo... Fecha... Tá vendo que absurdo? Os caras ainda têm até agosto para levar jogadores aqui. Por isso que eu falo. Enquanto não adaptar o calendário europeu... Olha, o Brasil só toma na cabeça. Quer dizer, 31 de agosto os caras podem levar tudo que tem. Agora daqui. É um absurdo isso, gente. Eu tinha que deixar a janela aberta pra trazer de lá até 31 de agosto. Ou fecha tanto pra ir também, país, né? Do mundo que anda faz na... essa porra aí, bicho? O único país do mundo que anda na contramão somos nós, velho. É brincadeira, mano. Não tem jeito. Absurdo, né, velho? O futebol brasileiro só toma na cabeça. É tudo pro lá, não tem nada pro cá. Mas isso é porque é uma imbecilidade da dona CBF. Isso daí é uma cretinice da CBF. Olha, que absurdo, hein? Não é questão, porque tudo é contra a gente, porque o calendário, isso, aquilo. Não tem calendário. Basta a CBF adequar a situação. Inclusive, pra falar a verdade, Sombra, eu acho que não deveria nem haver limite pra você inscrever um jogador no Campeonato Brasileiro. Isso é uma idiotice sem tamanho, velho. É uma cretinice. Se houvesse uma possibilidade de você contratar um jogador bom pra reforçar teu time, que faça, velho. Vamos parar de frescura, a CBF é muito burra. Ô, Elvis, um abraço pra você, boa noite, tudo de bom. Sombra, deixa eu fazer um merchan, hein? Faça um merchan. É, o Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, você ganha uma camisa do Tricolor, parabéns. E só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você também... nunca mais vai ficar com esse cheiro de coalhada seca que você tem aí. Cheiro de coalhada seca, hein? Tá bom? Vai ficar cheirosinho, mano. Posso mandar uma moela pra minha esposa? Pode. Manda. Vou mandar uma moela pra Vanessa dos Santos. Vanessa dos Santos. Terça-feira, né, velhinho? Hoje é dia de rabada, hein? Rabada. Boa. É rabada hoje no... Não, é dobradinha. Todo dia é dia de rabada. Terça é dobradinha. Mas rabada não é prato de segunda a sexta, não, né? Não, rabada não é geralmente é quinta-feira. É opção. Porque a segunda-feira é o quê? O quarto virado, é feijoada. Viradinho. Segunda é virado. Segunda virado. Terça dobradinha. Quarta, ou, feijoada. Não, feijoada. Ou filé de peixe. Não, filé de peixe não, é sexta. Não, sexta é filé de peixe. Olha, eu respeito. Quinta é macarronada. Cara, mas quinta é macarronada. Eu não posso nem sentir o cheiro de dobradinha. Sexta é filé de peixe, ou então é bacalhauada. Muito bom. Bife à cubana. Bacanal. E a rabada, extremamente, é o segundo prato. E hoje eu comi dobradinha do Crisão, da mulher do bar. Se eu ganhar a aposta do Benjo, eu dou o mesmo dinheiro pra ele comer um prato de dobradinha. Nossa, que delícia, Eu não como dobradinha, não, velho. Não posso nem sentir. Olha a cara do Benjamin, velho. Fala de novo. Se eu ganhar a aposta, eu dou o mesmo dinheiro pra você comer um prato de dobradinha. Dobradinha é o quê? Bucho. Dobradinha é o bucho do boi. Eu comeria, né, Dodô? Com feijão branco. Aquele que parece uma esponja. Pode ficar. Oba, pega gostoso, lá na minha mesa. Vai na minha. Não, pode ficar. Opa, com uma linguiça, um tabasco. Não, opa. Com feijão branco. Não. Feijão branco. É porque você é um fascista. Se você não fosse, você teria casado dentro do CTN. Você é um fascista. Da onde? O CTN. Casado no CTN, você é fascista. Casado no CTJ. É um vagabundo político. Tchau, Elvis, valeu! Tchau, valeu. Tchau. Isso é dobradinha? Elvis. Ó, oh, caraca! É, em homenagem ao ouvinte aí, o Elvis. Galera demais. Qual a música do Elvis que você mais gostou? Don't Be Cruel. Don't Be Cruel. Don't Be Cruel. E ele cantando My Way também era maravilhoso. Suspicious Minds também é boa. Peraí, quem que trouxe o dobradinho? Fury. Você, pô. Fury é legal. Aí, Domênico, é um manjo de rock, pô. Ah, do restaurante da Cris. E é bom? Deixa eu ver. Ah, não abre isso aqui nesse estúdio não, velho. Fica mó cheiro, mó carniço isso aí. Aê! Olha! Isso, mano! Uau! Isso é eu! Isso é eu! Olha isso, mano! Véio. Isso aí é mó cheiro enjoativo, velho. Para! Isso eu! Vai sair pra lá, velho. Ó, mó nhaque isso aí, mano. Eita! Esse é o Estádio 97 da Energia 97. É o som do Elvis. Eu vou dar um recado aqui do César. Ô, galera! Vamos deixar de lado um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. E olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É para as crianças terem um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Tá aí, curti! Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa sorte, atletas! Parabéns, SESI São Paulo! Boa! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Cadê? Não estamos ainda em contato lá com o Estádio do Palmeiras? Lá pra... A avó falou. Eles acabaram de chegar lá no ônibus. Chegou agora. É. Que daqui a pouco vai ter a pré-eleição transmitida ao vivo. Exatamente. Eu acho que uns 10, 15 minutos tá pronto lá. Já, já, hein? Imagina a avó lá, velho. Meu Deus. Ela tá lá com o gravadorzinho dela. Eu, hein? Ela tá desde as 5 da manhã pronta. É. Tá prontinha? É. Tá certo. E você já mandou a sua mensagem pro nosso WhatsApp? Então mande aí a sua mensagem pro nosso WhatsApp. Você quer saber o número, né? Então anota aí, olha. 943530150. 943530150. Daqui a pouco a gente vai ter mensagens aqui direto no nosso WhatsApp. Fala, Bá. Eu acho que chegou a... Chegou? A avó acho que chegou lá. Ah, é? A avó é rápida. Ela tava ouvindo, viu, Ben? Ela tem um ponto com o Bá. Eu sou diretor de programa. Ah, é? Aí o Bá dá uma acelerada nela. Então daqui a pouco a gente vê, né, Bá? É, daqui a pouco você não fica um buraco aí no programa que não é legal. Ai, que gostoso. Tem notícias aí do Palmeiras pra hoje? Então, pro clássico, Motinha? Fala de nós. Palmeiras, vovó. Fala de nós aí. Alô? Ah, não, já tô aqui. Fala de nós. Ele veio o gravador. Ah, é? Provável escalação, Domênico. Provável. Vamos lá. Fernando Prass. Certo. Jean. Certo. Mina. Certo. Vitor Hugo e certo. Zé Roberto. É, Zé. Até aí não deve ter dúvida, não. Não, né? Não. Agora as dúvidas, né? Matheus Salles ou João Pedro? É, aí a dúvida. Matheus Salles. Você prefere, pô? Não, vai ser. É. Arouca. Aí também outra dúvida. Moisés ou Cleiton Xavier? Vai ser Moisés e vai ser o Xixi. Eu acho que... Xixi não tá nem aqui. Vovó tá achando, né? Mas se for, ele tem que estar 100%. E se for, é legal, hein? Legal. Melhor, né? É, melhor. Eric, Dudu e Lucas Barrios. Tá certo. A dúvida é que o Xixi vai entrar no lugar de quem? É, pra mim a defesa e o ataque não há dúvidas. A dúvida aí, Aruca, né? A dúvida aí é o meio de campo. A única dúvida que tem aí é esse meio de campo aí. Ah, o problema é que o Afrouxa tá sem ritmo de jogo. O Sormani falou hoje que joga o Tietchan e o Moisés. É o que eu tô falando aqui. A vovó também falou. Ele falou, ele deu a escalação, falou que joga os dois. O que eu falei, né? E aí seria a força máxima. Porque o Jean pode fazer, às vezes, a mudança de Jean com o Tietchan. E lateral, o Jean. É. Então, aí o jogaria problema... quem? O Matheus Salles? Aí seria Matheus Salles? Ou não, né? Moisés? Ou não. Ou joga Moisés, Xixi e Creito, vai saber, né? Não sei. Vai... O Matheus Salles joga. Matheus Salles. A dúvida é saber Moisés, se joga Arouca ou Tietê e Cleiton Xavier ou Moisés. Não, joga Xixi e Moisés. Ó, e do lado do Santos, RG, a escalação, provável, né? A gente nunca sabe o que que o técnico vai fazer mesmo. Ah, mas do Santos eu acho que é mais óbvia do que a do Palmeiras. É, mais óbvia. Vanderlei. O Palmeiras só tem duas posições ali, desculpa, Mota. O Palmeiras só tem duas posições ali. Gabriel Jesus? Não, não, esses aí já são desfoques, RG. É do que o Palmeiras tem à disposição hoje, ou joga Arouca, ou joga Tietê, e na criação ali, ou joga o Cleiton Xavier, ou joga o Moisés. Pronto. É isso, né? Mas é a dúvida. Então, mas são duas posições só. A dúvida é no meio de campo do Palmeiras. Que o Roger Guedes não joga, o Gabriel Jesus não joga, enfim. Então, a dúvida, o ataque é isso aí, deve ser Eric... O Barrios e o Dudu, e no, atrás é aquele time que tá lá, que o Moto falou. A dúvida é o meio de campo. Eles são dois jogadores que mudam o esquema, né? Sim. No Santos, sim. RG, vamos lá? Manda. Vanderlei. Sim. Victor Ferraz. Sim. Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Sim. Zeca. Sim. Thiago Maia. Sim. Renato, Lucas Lima. Opa! Sim. Quase. Victor Bueno. Sim. Gabriel e Rodrigão. É, o que o Santos tem... O Cacete não joga no momento, o... né? Hein? O menino colombiano. Cacete. Cacete. Que cacete, vó. É o nome do colombiano Cacete. Que veio da Colômbia. É o como é que é Cacete? Como é que chama? Legal que é colombiano que veio da Colômbia, hein? É. Aí nem o AGP sabe o nome. Cacete, velho. Cacete. É o Catete, não tinha um Catete? É o... Já foi? Já foi. Já foi? Olha, temos sinal lá do Palmeiras, atenção, hein? Alô? Vamos direto aí. Alô, alô, vó? A gente tem que jogar certinho. Todo mundo coisinho, calminho, marcando o Gabigolzinho. Pelo amor de Deus, não me fale esse nome que me baixa a pressão. A gente pede desculpinha, é que tem que marcar em zoninha. Os atacantes marcam certinho lá, pressãozinho. Irmão, pô, irmão, o que você tá chorando, irmão? Que fala pra mim, irmão? O que aconteceu, irmão? A gente chora porque a gente lembra que não vai ter o Roger Guedes, o Jesuszinho, eles têm o Lucas Lima, o Gabigolzinho. Pelo amor de Deus! Olha aí, irmão, pô, tá vendo, irmão? O Zé desmaiou, irmão, pô. Então quer dizer, irmão, pô, que eu vou ser titular, irmão, hein, Cuca? Eu vou ser titular, irmão, é isso que vai acontecer, irmão? Não, peraí, eu já levantei. Eu só fui pegar um cílio que caiu no chão. Pode me botar. Eu também trouxe, né, bonitinho, motivadorzinho. Que vai vir aqui, dar palestrinha, bonitinha, calminho. Boa noite a todos. É o seguinte, não importa quantos desfalques nós temos hoje, vamos acreditar. Eu não me lembro bem se foi em 22, 24 ou 95. Tem um time de várzea chamado Mosqueteiros da Vida Louca. Por conta de bala perdida, eles ficaram desfalcados de 15 jogadores, mas ali eles conseguiram achar na comunidade Pedrinho Corre Corre. Ele era um aviãozinho do tráfico e corria demais. Um ponteiro destro, mas ele batia com a canhota. Olha aí, irmão, tá vendo, irmão? O Zé dormiu, irmão, tá vendo? Ele tá cansado, irmão. Põe-me titular aí, irmão. O Cuca, põe-me titular aí que eu jogo, irmão. Ele tá cansado, irmão. Não, não. Eu só tava meditando. Tô bem acordado. Não, a gente vai deixar o Zezinho ir. Quem que é esse do meu ladinho? Esse menino fortinho aqui do meu ladinho. Eu não conheço quem é. Eu sou um conselheiro. É, conselheiro dos porquinhos, digo, do Palmeiras. É meu quinto mandato já. O Paulo Nobre pediu pra eu vir aqui, pra incentivar vocês hoje. Eu vou dar uma frase de incentivo pra vocês. O Palmeiras não tem mundial, aí o bando de otário, chupa! Pelo amor de Deus, tira esse encosto mentiroso daqui! Pô, irmão, pra que isso, irmão? Pô, tá vendo, irmão? Pô, irmão, a gente vai falar do Gabigol, ele vai ficar desesperado. Pelo amor de Deus, Gabigol não! Gabigol não! Olha, personagens incríveis na preleção do jogo. Olha, eu assustei o Egídio e o Zé Roberto, mas, entendeu? Mas eu não entendi que tem dois jornalistas lá, pô. É, como assim? Não, eu só tava lá ajudando só, evidente, entendeu? Como assim? Cara, qual foi a reação quando você falou Palmeiras não tem mundial? No fundo eles concordaram, né? Todos eles disseram, é verdade, e ficaram meio assustados. Você é louco, Azedão. Pô, Santos, pode ir. Esse que eu já Azedão. Intimidei todo mundo lá. Você correu o risco de tomar um cacete. Me infiltrei, verde. Eu vi. É, eu fiz no, falta só fiz do paintbrush o negócio do Palmeiras. Senti falta do Dominiquinho. Azedão, se sair gol do Santos, você vai falar o quê pro Dodô? Não fala nada, pô, evidente, porque cada vez que o Santos fizer um gol do Palmeiras, eu gritar alguma coisa, eu vou perder minha voz. Pô. Fico bem tranquilo. Mas depois do jogo, além, acabou, velho. O jogo, o Santos ganhou. O que você vai falar? Ganhou de quanto? Ah, sei lá, mas tanto faz. Mas né? Não tem como, né? Por quê? Você mais, se perder, não vou falar nada, eu sou jornalista. É que chupa, chupa se perder, hein? É, casinha lotada, todo mundo aí indo agora pro estádio, empolgadinho. Vou tomar o coco, seus trouxa. Isso, tá chamando Domingo de trouxa. Isso, é jornalisticamente. Jornalista, alguém de trouxa. Manda chupa, jornalisticamente ele é trouxa. Não, não, não. Você não sabe o significado da palavra trouxa. Qual que é? É aquele que é babaca, não é? Trouxa não é trouxa, entendeu? É isso. Um carinho, né? Carinhoso. É, carinho, carinhoso. Tomou alguma coisa, Zedão? Eu não. Eu vou ficar tranquilo hoje. Tô vendo. Vou comentar o jogo imparcialmente. 5-0, Santos. Então tá bom. E você aí, tá no seu carro, tá estacionado, esperando, tá esperando a mulher voltar das compras? Deixou a esposa lá fazendo as compras, você tá no estacionamento esperando. De repente, batem na tua traseira. Ué, você parado ainda. Lamentável, quem? Hein? Quem? Quem? Quem que bateu? Quem? Quem? Desce lá pra você descobrir quem que bateu na tua traseira. Ivete Sangalo. Ivete. Olha só que sorte, hein, meu rei? Meu rei. Painho, quem é essa daí, painho? Gente, a Ivete tem seguro HDI. Graças. Fica tranquilo. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Entre no ar e fale a frase: o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. E você ganha uma camisa oficial do Tricolor. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze 9S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Toca, Asdrubal! Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Eu sou um bombardeiro! Que porra alô? É essa, cara? Que porcaria, alô? Oi! Oi, quem é? Alô? Quem é? Oi, Rodrigo! Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, e você, Dodô? Bom, Rodrigo do quê? Rodrigo Sanches Gonçalves. Quantos anos, Rodrigo? Certo, essa parte é a parte difícil, cara. Eu não contei depois dos 35, cara. É mesmo? Não tem problema, não. Ah, eu parei. Ah, mas pode contar, é legal, viu? Você começa a ficar mais cansado, começa a dar dores. Não, fala. Naturalmente fica mais barrigudo. A barriguinha pode até ser, cara, mas. É sexo, barriguinha é sexo. É difícil pra vai, levantar vai, de manhã. Beijo, o pessoal da TV reclama que você fica barrigudo. Não tô barrigudo. Tá assim, velho. Faz seis anos. Que você não faz cocô. Eu peso 92 quilos. Ah, não, mas aumentou a circunferência, mano. Tá igual. Mas é, às vezes é você perde musculatura. É, não, e transforma em gordura. Vira gordura. É que vocês estão reparando quilo... mais em mim, eu fico contente. Não, não, vai, vai, vai. É igual. A gente tá reparando mais em mim. Nós perguntamos se o pessoal da TV reclama que você tem mais gordura, fica mais gordo. Olha, existem fotos pra desmentir ou confirmar isso aí, é só pegar as fotos. É, claro. Evidente. Se quiser. Evidente. Se quiser, eu mostro pra você também, não tem problema nenhum. Mas e aí, a idade, velho? Não vai falar mesmo? Não, cara, eu não sei. Só sei que sou de 78, cara. Eu parei de contar, devo estar com 37 anos. Sei que sou de 78, é ótimo. O cara tá com medo da idade aí, Ou 37 ou 38. Gente, não falou a idade. Mais ou menos isso. O 36 ou 37, aliás. Domênico, qual a Sanches dele falar realmente? Ah, quanto... sensacional! Quantos anos ele tem? Aí salvou. 5 pontos. O cara não falou a idade, porra. Toda vez que ele vai beber, velho. E qual que é o bairro aí? Pois eu sou do Tucuruvi. Tucuruvi. Zona Norte. Então é sinal que você é bom de vista, né? Zona Norte. Tucuruvi. Eu morei ali na própria Avenida Tucuruvi. Não tô, pô. Não, não falei que você tá, eu falei que eu morei. Já trabalha, batalha pra viver. Tá aí o time, velho. Entendeu? É do São Paulo, tricolor. Tricolor, tricolor. Amanhã, eu tricolor. Acredito. Você acredita no milagre de Medellín? Pô, cara, ultimamente, na verdade, eu não tenho assistido muito futebol, não, viu, cara? Porque o São Paulo, mesmo aparecendo, conseguindo, né, algumas vitórias aí boas, infelizmente não tá uma coisa tão boa, né? Eu não sou o São Paulino fanático, mas... Eu tô, assim, assisto jogos de todos os outros times, mas do São Paulo mesmo eu não tenho assistido muito futebol, porque... Como você assiste muita, dos outros times, mas não assiste... Não tem muita alegria, não, viu? Mas você assiste do São Paulo? Você assiste, por exemplo, você diz que assiste mais dos outros, menos do São Paulo, não? Entendi, velho. Quais outros você anda assistindo? Não, eu assisto, eu torço pra um bom futebol, cara. Parecendo um bom futebol, eu assisto. Tá, entendi. Até torcido pro Palmeiras, eu tenho torcido. Aí sim, hein? Você eu faz... Você... Esse entende. Mas não tem nada, não tem nada mais digno de dó do que um rival torcer pro teu time. Gente, para. Para. A partir do momento que o cara fala, eu torço, não quero. Se o cara torce pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos, não precisa torcer pro Corinthians. O sentimento de dó, o sentimento de piedade. É esquisito. No né? futebol, tá certo? Em outras esferas pode até ser legal, mas no futebol é a coisa mais humilhante que pode ter. Eu prefiro que as pessoas tenham raiva de mim. Do que dó. Você fica aparecendo o projeto Torcedores Sem Fronteiras, é isso? É, me dou um torcedor aí. Torcedores Sem Fronteiras. Não, mas, velho, o cara torcer por você, significa que teu time não incomoda mais, velho. Ô, Rodrigo, então você é daqueles... não tô te condenando a nada, não, né? Porque você já falou que não é tão fanático, etc. Então você faz parte daquela turma que é assim, tipo assim... Quando tem um time jogando Libertadores, não importa Brasil. Qual é, assim, ele representa o Brasil, é isso? Eu torço pra assistir um futebol bom, cara. Tendo um time jogando bem, é isso que eu curto. Ah, mas aí também não tem graça, Sombra, porque esse é o típico amigo que você não consegue zoar. Que graça de você ter um amigo assim que não liga pra futebol. Então, só, o cara, ele... não, legal, então vamos continuar comendo aqui. Não tem graça, velho. Ó, a graça, por exemplo, aqui, ó, eu irrito o Domênico o programa inteiro. É isso que motiva. Você acha que o Domênico algum dia ele poderia ser igual o Rodrigo? Ouvinte? Ô, mano. Não, jamais. Mas já que você falou, é uma coisa que eu não... Só se ele passar por uma lobotomia. Mas você falou, eu vou falar com você, eu não consigo entender como alguém pode não gostar de futebol. Também não consigo. Juro, eu não consigo entender. Você não gosta de feijoada? Não, mas diferente. Eu não consigo entender como alguém não gosta de feijoada. Eu gosto de feijoada, mas eu não gosto de feijoada galho e porco. Mas feijoada complexo, tem milhões de pessoas que não... desculpa, feijoada é só se for porco. Pô, tá chato. Se não tiver porco, não é feijoada. Tá chato, você tem razão. É verdade. Tá chato. Mano. Não, se não tiver porco, é não apenas feijoada. Mas eu não tô discutindo feijoada. É eu tô discutindo futebol. Eu tô falando que não é possível alguém não gostar de futebol. Eu acho que tem mais gente que gosta de feijoada do que de futebol. Tá louco. É verdade. Eu acho. É verdade. Por isso que um prato de feijoada passa na Globo 4 da tarde e os negros pagam 100 milhões pra ver. Ah, mas os programas de culinária dão ibope dão mais que o jogo de futebol. Não, sim. Mas põe na Bandeirantes. Imagina. Bandeirantes não dá ibope, não. Final de Champions, dá. Mas feijoada boa é aquela que é separada por pedaços de feijoada? Eu tô falando de futebol. Mas hoje tem mais programa de culinária do que futebol na televisão, hein? Não tem, não. Pega os programas esportivos aí. Diariamente você tem. Maneira de comida vai ter um dia, eu acho. Você tem uma porrada de programa de culinária. Todo mundo hoje faz essa porra. Primeira coisa que foi falada no programa, programa da Ana Maria Braga. Entendeu? Todo mundo faz. Mas no SBT tem, mosca, mas falou. No SBT tem, na Record tem, na Band tem, porra, tem canal fechado tem. Todo mundo vai ter programa de Record tem, porra, todo mundo, velho. Mas ô amigão, você queria falar alguma coisa aí? Complemente, por favor. Não, eu queria dizer pra vocês que vocês são fantásticos. Eu toda vez que eu vou, volto do serviço pra casa, eu posso escutar vocês. Obrigado, valeu. Que alegram o final do dia, tá? Isso muito. É verdade. Muito legal ver vocês falarem bastante. Não ser humilde, não, isso é verdade. E eu também gosto de ouvir bastante o Mano, viu, Mano? Aí, ó. É um cara gente boa. Obrigado, tá? Obrigado. Um barrão, mas você é gente tem boa. Raízes São Paulinas, porque você é muito gente boa. Não, meu pai e minha família desde toda criança, é São Paulina. Desde que eu gente é São Paulino. Nessa veia, corre o sangue de color. Eu salvei ela. Eu não vou julgar você por causa disso, tá? Nessa linha corre. Eu salvei minha família do bullying, cara. Minha família era aloprada na rua. Aí eu fui lá e salvei todo mundo. Velho. Você só tinha aceitação na rua por causa da sua família. Aonde, filho? Minha rua fica maluquinha. Mano, mas não adianta. Na sua veia corre sangue tricolor. Você pode ser. Não tem jeito. Pra fora. Não corre. O sangue não, da tua mãe e do teu pai é tricolor. Meu sangue é corintiano, velho. Ô, mano. Oi. Eu acho que você ficou com medo de mostrar pra todo mundo que você é São Paulo e você acabou virando corintiano, cara. Acho que é isso. Acho que foi medo. Não, pelo contrário, velho. Que o Corinthians bateu mais forte no meu peito. Mas olha, eu vou te falar um negócio, hein. Corinthians é Oda, velho. Fala aí, Sombra. Eu sei que você quer soltar esse grito aí. Fala, o Corinthians é Oda. Vai, Sombra. Fala aí, mano. É, você vai ver só que vai soltar. Já, já. E você, amigão, você acredita que São Paulo possa reverter esse placar amanhã? Não, é capaz, mas o time vai estar desfalcado, né? O Ganso não vai, né? Não vai, o Ganso não vai, o Kelvin. Pô, não vai um monte, velho. Não vai nem pro Brasil, tá indo embora. O Ganso tá indo embora pro Sevilla. Fica cada vez mais complicado. Mas vocês têm Denis, vocês têm Centurion, o Michael também foi expulso no jogo. Não, mas jogou o Calério, joga o Michel Bastos. Se não tiver o Denis, tem chance, né? Centurion também, não tiver, tem chance. Então, mas tá lá Denis, tem Centurion. Meu Deus. Tem Ítalo. Wesley. Véi, esse Ítalo é pior do que dor de garganta, velho. Nossa senhora, como é ruim. Mas é assim, o São Paulo, ele tava tendo vitórias boas porque o time tava conseguindo as vitórias, tava empolgado, eles estavam jogando com apoio da torcida, isso levava o time pra frente. Mas o desfalque do Ganso e do... Kelvin. E do Kelvin, isso botou o time pra baixo, eles já estão sem visão de um futuro bom, assim, de conseguir uma vitória, então isso já ainda derrotado. Eita. Você é deprê, hein, velho? Infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil o São Paulo conseguir alguma coisa. Mas é lógico que vai ser difícil. Espero que ele tenha um bom futebol, acho que jogue bem. Mas espero pelo menos o arranque, um empate lá, ou no máximo uma vitória aí. Mas passar, eu não sei se ele passa, não. Então tá bom, amigão. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Deixa o seu palpite pra amanhã, então, lá no Tricolor. Eu acredito que vou ser positivo. Amanhã é 1-0. Então tá bom. Valeu, Rodrigo. Falou, um abraço pra você. Abraço, valeu. Até mais, tchau, tchau. Valeu, mano. Mas tem gente que é como o Rodrigo mesmo. É assim, tipo, ganhou, perdeu, não tá nem aí. Depressão, e olha, eu vou te falar, tem muita gente assim. Se não me engano, quanto por cento da população? 20% que nem gosta de futebol, ou 25% que nem curte futebol, nem torce pra time nenhum, não é? Você vê, Domênico, ele tinha duas opções, né? Torcer Palmeiras, não gostar de futebol. É tudo redundante. Ao respeito, hein? Eu defendo ele aqui, ele sai, mas eu tô aqui, viu? Ah, tá ligado. Eu vou defendendo o netinho dele. Vamos falar da BV, Narigudo. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse BV Financeira. .com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV! Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Olhinhos de noite serena, olha que beleza. Que isso, velho. Professor Girafales, mano. O capítulo aí. Alô? Isso aí é fera demais. Alô? Alô? Quem não fala? Acredito. Ah, pode acreditar, tá acredito. Falando ao vivo com a gente aqui. Acredito. Não acredito. Quem tá falando aí, mano? Ricardo. Ricardo do quê? É difícil, hein? Quero ver salvar a hora. É Ricardo. É. Bischoff. É. Gelasic. Bissex? Aí é RG número 2, presta atenção, Bischoff, hein? Bischoff, Gelasic. Quantos anos, ô Ricardo? 30. Aí é RG, tudo no teu nome agora, antes hein? Antes de você responder, seu sobrenome é de que origem? Bischoff é alemão e Gelasic é croata. É bichosa? Não entendi. Agora você já conquistou o Benja, cara. Só que você fala Bischoff é alemão. Solinho dele brilha. Ô, mano. Ah. Os olhinhos do Benja. Estádio 97, assim. Nada contra, velho. O que é, RG? Nada. Bi, tri, entendeu? Boa, RG. Isso aí, trans. Eu entendi igual você. Trocadilho. Nota zero. Que isso? Ah, é preconceituosa. É preconceituosa esse puxador aí. Agora, hein? Foi meio bolsista. Hein, Mota? Você viu? Pô, esse puxador pisou na bola agora, hein? Você conta as minorias. E, ô Ricardo, qual o bairro? É, a bairro, acho que o Ben já vai saber que ele manja bem da área. É, Vila Floresta. Vila Floresta. Aí. O Ben já veio da floresta. Ficou. É perto de Ibirapuera, amigo. Eu vou dizer um negócio. Perto você. Da onde? É. Eu que eu conheço. Floresta. Viu? Amigo. Liga aquele aplicativo aí, velho. Fica me olhando. Parece aqueles peixes do aquário. Agora eu posso falar? Pode, vai lá, bebê. Se é o que eu conheço, é Santo André. É isso aí. Ajudei, hein? Chupa aí. É isso aí. A imitação te ajuda, rapaz. É, ajuda. E... Parabéns, Bá. Obrigado. Bá ou Cato? Você ia responder, obrigado. E... Ô, amigão, trabalha com o quê? Eu trabalho com auditoria. Auditoria, mano. E você tá descobrindo um monte de podre aí nas empresas ou não? Ah, às vezes aparecem alguns, né? Mas aí você delata aí pro patrão, se falou, esse funcionário tá não, te roubando. Não, ele faz auditoria, ele esconde. Ele fala segredo, sei, eu não conto pra ninguém. O que o cara pode fazer? É, nessa onda de marginais que nós estamos vendo aqui no Brasil, o auditor, RG, ele pode pegar aí a pessoa ou o setor responsável e falar, fulano, quem que é o responsável por esse setor aqui? Eu descobri isso, isso e isso. Isso pode ser que não chegue no ouvido do teu patrão, mas isso tem um custo, isso tem um preço. Ah, esperemos que não, né? Então, mas vamos ver qual que é a do ouvinte. Você já fez isso, amigão? Você fez um acertinho? Não. É, ia falar que não... Você nunca fez, mas já te ofereceram? Não. Pô, diretamente pra mim, pelo menos. Mas você desconfia de outras pessoas aí? Não. Gente, não sei, né? Isso acontece demais, né? E não só onde eu trabalho, mas a gente vive num ambiente de corrupção sistemática, né? Então, sei lá, não comigo, mas já acontece, deve acontecer por aí. Deve rolar, né? Mas você tem um preço, cara? Ou não? Você tem um preço, mano? Você tá pondo preço no cara? Não sei. Não, Benjamin, que é a favor dessa frase aí. Eu? Você acha, Benjamin, toda pessoa tem um preço? Você fala isso, Benjamin, não seja calhorda. O mano tá com esse problema, ele quer falar as coisas, ele não fala. Ele quer me usar como espelho dele. Ele já não disse isso aqui no programa? Me atira em pedras se ele não disse isso aqui já no programa. Me atira em pedras também, meu. Falou, todo mundo tem um preço. Pega aí a frase. Bah, tenta buscar no seu arquivo. Busca aí, Bah. Bota lá em search. Todo mundo tem um preço. Vai, Benjamin. Benjamin. E torce pra quem, amigão? Eu torço pro maior campeão nacional. Ah, Verdão. Muita calma. Maior campeão nacional. É o Verdão. Do século XXI. Não tem século XXI. Aquele que dão na canetada não pode. O campeão nacional do século XXI é o Corinthians, ô mané. É isso aí. Sobe o hino, mano. Popó, você vai fazer pra tua mãe. Juiz, mãe! Aliás, ela já não tem, né? Aí, mano. Que, mano, vai pro inferno. Cartão amarelo pra você. Eu desbilizo ele, viu? Você faz o quê? Eu desbilizo ele, ele fica louco. Desabilizo. Nossa, vamos nem responder pra essa cretina aí. Calma, amigo. Desbilizo, velho. A avó é gente boa. Pra você, pra mim não. Ô, amigão. Sim. Pergunta reta pra você e eu não gostaria de rodeios. Opa, você é a favor, você é a favor da permanência do Alexandre Pato e que ele jogue? Mano, ou você é a favor aí do desligamento imediato do Alexandre Pato aí? Ou então colocá-lo de escanteio ali treinando separado? Não, eu sou a favor de que ele jogue. Ah, tá vendo como eu não influencio? Eu sou a favor de que ele jogue. Tá vendo como eu sou imparcial? Eu faço a pergunta, Sombra, deixando o ouvinte à vontade. Ah, você esperava que ele discorde. Não, você esperava. Se eu quisesse aí induzir a resposta dele, eu poderia ter sugerido já uma frase aí capciosa. Eu poderia ter induzido a resposta do cara. Não faço isso. Eu sou um cara extremamente imparcial e cordial com os meus ouvintes. Mas como, ele é, como ele é auditor, ele não se deixa influenciar, entendeu? Não, mas é eu deixo o ouvinte à vontade, RG, para que ele possa aí. Agora dar deixa ele dele. Explicar o porquê. Agora você pode falar, amigão. Você gostaria do Alexandre Pato no ataque do Corinthians? É, então, o que eu penso é o seguinte, eu, na verdade, eu odeio o jogador, né? Sendo totalmente sincero, odeio o jogador, eu acho que é um jogador preguiçoso, um jogador que perde a bola e põe sabe, não se doa, não corre, é um cara que se esconde atrás do zagueiro, mas ele sabe jogar. E isso é irritante, porque os nossos atacantes atuais, ele é muito melhor que todos os nossos atacantes atuais, né? De verdade seja dito. Ele é muito melhor que o Luciano, é muito melhor que o André, é muito melhor que... Com a bola no pé, é melhor do que todos os nossos atacantes atuais. Mas, ô amigão, você não acha que esse tipo de estilo, pelo que você descreveu aí do Alexandre Pato, pode destoar do time do Corinthians? Você falou, combina, é um cara, é um cara que não corre, é um cara que tá desligado no jogo, é um cara que perde a bola e põe a mão na cintura. Por mais técnica que ele possa ter, ele não é o Ibra, ele não é o Messi, tá certo? E mesmo o Luca, o Luciano, o Romero, o André, não tendo a técnica que o Alexandre Pato possa ter, você não vê esse espírito nele. Você não vê o Luca perdendo a bola e ficando com a mão na cintura reclamando do restante do time. Você não vê, talvez, o Romero aí desligado e desatento na partida. É, você não vê, talvez, aí no Luciano esse desdém todo e essa... esse descompromisso falta de vontade, que o Pato tem, essa falta de vontade que o Pato tem. Sendo que todos eles correm. Eles não podem ser, talvez, tão técnicos quanto o Alexandre Pato, mas eles se doam pro time. Você não acha que esse comportamento que você acabou de descrever do Alexandre Pato pode criar talvez um mal-estar num time que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro? Pode até ser que sim. De um lado a gente tem o Romero, né, que é o cara que se mata em campo, o cara, ele literalmente não para, não desiste de lance nenhum, né, mas ele não sabe jogar. De outro lado a gente tem outro oposto, o Pato, né, que é um cara que sabe jogar, mas não tem aquele... quer. Exatamente. Mas, pô, você vê o que ele fez no São Paulo. De vez em quando em campo, né, velho? Eu sinto isso. No São Paulo ele foi muito bem. Eu não posso reclamar então, do Pato. Mas ele tem, de vez em quando, parece que ele tá ausente do jogo. Foi bem, mas não é muito bem. Né? Assim, às vezes a gente notava assim que ele dava umas desanimadas. Às vezes ele fica ausente do jogo. Parece que ele desliga. Não dá pra dizer assim que, pô, que ele jogou no São Paulo credenciaria a seleção brasileira. Pra mim, também não é isso, não. Ele esperava isso. Pra mim não é tudo isso, não. Não é pra mim. O jogador tem que ser mais constante. Bem mais. Mas é que tá. É por isso, já que ele acabou descrevendo aí todas as situações aí que eu também concordo com ele, todo esse desinteresse do Alexandre Pato, eu não colocaria esse cara pra jogar. Porque você vai colocar um jogador pelo nome, porque o Pato aí tá 6 meses sem jogar absolutamente nada, ele foi pra Inglaterra aí pra fazer turismo, fez acho que 2, 3 partidas no Chelsea, marcou um gol só de pênalti. De pênalti, porque o Fábregas doou aquele pênalti pra ele. Então acho que não vale a pena correr esse risco, cara. Tá tudo dando tão certo pro Corinthians, mesmo com as limitações que nós temos no ataque, pra que colocar tudo isso a perder? Eu não arriscaria, não. Nesse ponto, sou obrigado a concordar com você, mas é que assim, já que já tá lá, que a gente não consegue se livrar dele, vamos dizer, então pelo menos que ele jogue uma partida ou outra, dependendo de como ele for, ele entra mais vezes ou menos vezes, não sei, mas pelo menos pra ver como é que o cara tá, né? Eu vi que hoje, por exemplo, teve um treino, ele já fez um gol que foi um gol de... deu um corte no zagueiro, coisa do gênero, e que é um gol que não é um qualquer cara que faz, vamos dizer. Então eu não sei, acho que pelo menos testar ele uma vez ou outra pra ver como, se ele corresponde ou não. Porque ele é um ativo, ele é um ativo do clube, né? Pelo menos por enquanto. Você vê que é um cara que faz auditoria, ele é um ativo do clube. Então, mas amigão, já que você tá falando em termos de números, o Alexandre Pato, ele é um cara aí que representa talvez aí uma das piores transações da história do Corinthians. Em termos acho que é a pior, né? Eu não vou falar em termos de custo-benefício, porque o Neymar também, ele também nessa última passagem, o Corinthians acabou gastando um caminhão de dinheiro nele, e ele também não foi tão, tão vitorioso assim na última passagem. Mas você pega o Alexandre Pato. O Corinthians, ele já tomou um preju aí de 40 milhões. Aliás, mais, porque se você somar salários, etc e tal, é, por mais que tenha vindo o Jadson, o Corinthians depois ganhou dinheiro na venda do Jadson e tudo mais. Mas analisando só a circunstância ali do Alexandre Pato, o Pato já representou mais de 40 milhões de prejuízo para o Corinthians. 5 milhões a mais, que é o que ele deve receber até o término do contrato, se ele ficar escanteado lá, não vai significar tanta coisa assim a mais. Se dane, deixa ele lá de castigo mesmo, para os jogadores aprenderem que eles deveriam respeitar os clubes, cara. É, só que eu acho assim, que ódio, se tiver como fazer uma rescisão, é que eu não acho que isso vai acontecer, mas se tiver como fazer uma rescisão amigável de, por exemplo, não sei, já que deve mais 5 milhões para ele, né? Que faça uma rescisão de, não sei, 2 milhões e meio, 3, e aí rescinde automaticamente, coisa do gênero. Se der, tudo bem, mas se ele tiver que ficar lá, eu acho que tem que ver como é que... Não, mas como uma que decisão amigável, uma decisão amigável seria o Pato devolver 30 milhões pro Corinthians. Gente, isso seria uma rescisão amigável, mas é verdade. Vocês compraram o cara. Gente, vocês acham que o Pato quer qualquer tipo de rescisão? Tá... Pô, gente, vocês estão, né, de brincadeira. Vocês não, mas, mano, ele tá errado. Ah, ele tá na dele. Olha, o Mota. Ele é culpado de ter assinado o contrato com ele? Não, Mota, mas se o cara quiser, se o jogador também quiser que o clube não fique a ver navios, ele pode. É porque ele, o Pato, não faz a menor, não tem o menor interesse, faz a menor vontade que o clube receba um real sequer. É simples. É, eu vejo dessa forma também. E como ele vai ficar até o final, imagino que ele vai ficar até o final. Ó, se ele quisesse ir embora, ele na volta agora, ele sentava e falava pro presidente, negócio é o seguinte, esses 6 meses aí, vocês precisam vir pagar 5 pau. Vamos deixar quieto. Eu abro mão, libera, rescinde na boa, não é? Lógico. Não, meu amigo, tá lá treinando. O negócio dele é o seguinte, vou jogar, não vou jogar, beleza. Problema do Corinthians. Então, hoje ele tirou foto com os jogadores, ele tá rindo, dia 5, pinga 800, dezembro é 1.600.000, ele tem 13º. 5 milhões, pô, nem tem louco que rasga, irmão, ninguém véio. Rasga é, dinheiro, é está louco. Por isso, ele não faz, é isso. Ele não tem acordo, gente. Ô, amigão. Sim. E domingo aí existe a possibilidade do André começar o jogo. Se você fosse o Cristóvão Borges, você já daria camisa 9 pro André? Ah, eu não. Voltando de lesão, não, acho que eu seria um pouco mais cauteloso. Eu ia continuar como da forma que tá. Afinal, tá vindo de 4 vitórias, né? Acho que o time, embora não esteja jogando muito bem, tá? É um time que é intenso, né? Um time que busca jogo, é um time que cria várias oportunidades, embora perca muitos gols também, nossos atacantes não são aquelas coisas, né? Então, não, acho que eu esperaria um pouco mais para colocar o André, mesmo de Romero e Luciano, que é o que tem dado certo. Né? E o Cristóvão Borges, tá gostando do trabalho do nosso São Cristóvão? Eita! Mas outro dia teve uma repórter de TV que chamou de Cristóvão Colombo, né? Foi mesmo, eu tava vendo. Você assistiu isso? Foi na brincadeira, não foi? Foi sério. Na Band. Foi sério? Não foi. No contexto, antes parece que ela tava zoando. Ah, não sei. Era não. Era uma brincadeira. É igual a outra lá, falou, apareceu, o Bravo Guerreiro, Netherland. Lembra? Ah, é. Copa, é verdade. Mas isso não foi uma brincadeira. O jogador Netherland. Bravo Guerreiro. Isso não foi uma brincadeira que ele, o São Cristóvão iria ajudar o Corinthians a descobrir a América. Não foi? Foi isso. Né? Foi nada. Ô, amigão, tá gostando aí do trabalho do Cristóvão? Então, talvez seja cedo para falar, mas eu vou confessar que eu fiquei um pouco ressabiado quando ele chegou, né? Que era um cara que só tinha tido um trabalho bom, que tinha sido no Vasco, em 2012, que inclusive aquele time do Vasco era muito bom, né? Não tem título nenhum, mas eu até agora tô gostando, sim, não só pelos resultados, mas até porque o time, você vê que o time se faz 1-0 e nem sempre ele recua, ele busca fazer outros gols. Os jogadores correm muito, né? Se vê que eles estão afim de jogo. Sim. E eu acho que parte disso é mérito do treinador, sim. Então até o momento eu tô gostando, sim. Não fiquei um pouco, né, meio. No começo não estava muito animado, mas agora eu acho que talvez a gente possa sonhar com coisas maiores aí. E hoje, o Santos é Brasil? Santos é Brasil. Olha, tá vendo o torcedor do Corinthians torcendo pra outro time? Mas você induziu a resposta do cara. Olha aí, ele poderia falar assim, não. Ó, essa é a típica pergunta capciosa. Ah, não vem com história não. Você induziu o cara, velho. Ele é um cara que é auditor, tá preparado pra armadilhas. Não, pelo contrário. Mas, gente, você induziu o cara ao erro. Mas é matemático, é óbvio. Não, não é, é uma decisão. Tem que torcer pro É uma decisão técnica. Você vai torcer pro Santos? Mas é óbvio que isso... E o Mano, vai torcer pro Santos? Não, nem vou ver o jogo hoje. Gente, se o Santos ganha, o Mano é hipócrita, mentira. Vou ver o Masterchef, velho. Se o Santos ganha, o Corinthians... Vai acabar hoje, tio. Não, mas qual o problema do Corinthians ficar com o mesmo número de pontos do Palmeiras? É ruim? O Corinthians é melhor dele pra ser campeão. Tudo bem, mas se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras fica 3 pontos na frente, ué. É simples, é matemático. O Corinthians aí só depende dele pra ser campeão. Ele não precisa torcer contra ninguém. Você gostou dos alvinegros? Hoje não. Lógico que sim. Lógico que sim, o Corinthians é confronto. Eu não tô entendendo, o outro não assiste mais jogo. Peraí, deixa eu explicar pra esse nosso cego aqui, RG. O Corinthians, volta a falar, ele continua dependendo só dele pra ser campeão. O Corinthians, ele tem saldo de gols pra tirar? Tem, mas ele tem o confronto direto com o Palmeiras e só depende dele. Se o Palmeiras ganhar hoje, vamos supor que vá assim até o Corinthians jogar com o Palmeiras, vamos supor que você fosse na última rodada, ok? Continuou, do jeito que tá. O Corinthians depende só dele, mas tem um saldo de gols que não tira. Como não? Mas lá se o Corinthians gols, de diferença não tira? Num jogo? Como não? Contra o Palmeiras? O Corinthians, enfiou 6 no São Paulo. Pô, mas pegou o São Paulo, tá morto. Tô falando do Palmeiras. É outro contexto. É saldo? A diferença hoje... A diferença é saldo hoje, porque o Palmeiras tem um jogo menos. Qual é a diferença? São 3 gols. São 3 gols. É, então, mas em um confronto direto, se você faz 2, já tirou. E a diferença é de 2 gols, não é de 3. O Palmeiras... Se o Palmeiras, você faz 2, já tirou. É 3. O Palmeiras... Porque 2, o Palmeiras tem gol pro a mais. O Palmeiras tem hoje... Sim, mas a diferença não o Palmeiras tem até o momento o melhor time do campeonato. Sim, mas... Você fazer 2 gols no time do Palmeiras hoje, não é uma missão das mais fáceis. Mas, mas difícil, depende dele. E dificilmente o Palmeiras passa uma partida sem fazer gol também. O que eu quero dizer é o seguinte: se a diferença. Vamos supor que amanhã fosse o último jogo da rodada, do campeonato, Palmeiras e Corinthians. São 3 gols de diferença. São 3 gols de diferença, sim. Tá bom? Corinthians ganha por 2-0. Palmeiras é campeão. Mas aí o saldo do Palmeiras cai. Mas tem gol pro. Tem gol pro. É gol pro. É, o primeiro critério de desempate é a vitória. Mas o primeiro critério é o quê? Vamos lá, por parte. É vitória. O segundo critério é saldo de gols. E o terceiro gol pro. Então, mas no saldo aí o Corinthians ganharia. Não, tem que ser 3 pra ganhar. Então, não. Porque são 2. O Palmeiras vai diminuir 2. De 3 vai pra 1. Se ganhar de 2-0 já tira esses 2 gols. Aumenta de 0 pra 2. Aí empata. Ah, não, aí empata, não, gente. Não, meu Deus. Ó, se o Corinthians ganhar de 2-0, o Corinthians faria aqui, ó. O saldo de gols aqui, que tá em 14, o Corinthians somaria mais 2. E o Palmeiras reduziria 16. Aqui. Sim. É isso, justamente. E aí o Corinthians isso. Ganharia. E o Palmeiras. Ah, não, com 2-0. Se o Corinthians ganha 2-0. Lógico, tira. Você tira de um lado. Fica com gol a mais. O Palmeiras perde, o Corinthians ganha. Ou seja, é tão absurdo ganhar um clássico assim de 2-0. Você tira de um lado. Não falei que é absurdo. Falei que é muito difícil. O time do Palmeiras é um time que dificilmente toma 2 gols e que dificilmente não marca gol. Mas na gol. Arena é nós, velho. Agora, hoje, você tá sendo um baita de um demagogo, um hipócrita, fazer 2 de média. Eu não sou anti, não, Paquito. Nem vou ver não jogo. Anti, cara. Faz dorzinha. Ele não assiste mais jogo. É. Eu não sou anti. Ele comenta, depois que ele lê. Ele não assiste mais. Ricardo, um abraço pra você. Boa noite. Valeu, um abraço pra vocês aí, vocês são bons demais. Valeu. É cara de valeu, pau, cara, mano. Obrigado. É nóis, valeu, parceiro, tamo junto. Vai, Corinthians. Broca Fumegante. Os convidados do Broca hoje, ó. Nossa. Papinho de ficar vendo o jogo de rival. É legal. Hã? Capitão legal. Inicial. Capital inicial. É sensacional. Isso aí, cara, com certeza, cara. Das antigas. Viu? Aliás, o capital que tá chegando aí. No navio do Energia na Velha. Que arraso, cara. Então, olha, recado pra você, ouvinte do Estádio 97, você que gosta de uma boa festa, você que gosta de boa música, gosta de música legal, você que gosta de fazer um cruzeiro bacana. Boa. No ano que vem, em março, mais uma vez, o cruzeiro do Energia na Velha estará em alto mar. Aliás, é o 11º navio da Véia, hein? Caraca! 11ª edição, 11º ano do navio da Véia. Serão 3 dias e 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos, velho. Você não foi? Vá, velho. Olha, esse navio da Véia é fantástico. É maravilhoso. É sensacional. Aliás, quem está acompanhando agora as imagens do estádio online, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo... tem imagens aí isso do navio é bonito, da véia. Hein? É lindo, isso é coisa bonito, fantástica. Muitas atrações, dois shows incríveis, Capital Inicial e sabe quem mais? Quem? RPM. RPM. Eita, Capital Inicial e RPM. Então você quer ir com a tua família, com os amigos, num navio sensacional, navio da véia. Um fim de semana prolongado com a família. Muito louco, velho. O navio da véia é o seu cruzeiro. E você pode parcelar sua cabine em até 12 vezes sem juros. 12 vezes. É o pacote anticrise. 12 vezes sem juros. Então você quer ir no navio da véia? Tem um plantão agora especial da agência da promoção que faz as vendas do navio da véia, aguardando sua ligação nesse momento. Você pode ligar agora, 3624-9007. 3624-9007. Ligue agora, tem um plantão lá da promoção para aguardar sua ligação, para te atender, explicar valores, tipo de cabine, data. É muito acho que é luxo. 17 a 20 de março do ano que vem. Muito legal. Muito velho. Luxo. Olha isso, essa piscina. É muito luxo. Vai ter essa banda gringa aí. O Rude vai estar lá ou não? É, piano. Rude vai. Vai. Já tá com a agenda? Vai, já viu a agenda? Mas quem já viu a agenda? Já vi a agenda. Você falou que não sabe. Você falou que não sabia. Ele já confirma, mas eu acho que tudo bem. Olha só. Não tem nenhum evento dele no espaço Giripoca. Difícil, hein? Não. Fazendo a merda. Peraí, Paulo. Peraí que essa parte é legal. Peraí. Vamos lá. Agora, Dodô, olha lá. Parabéns, já. É perigoso. Seu sorriso é um sorriso. Pra você, Dodô. Eu não sei. Indecifrável. Riso de mulher. Olha, vai ter a banda gringa RPM. Vamos lá. RPM, seu louco. O Afrodite, você é Brigitte. Stephanie de Monaco. Aqui estou. Inteira ao seu dispor. Então, olha, ligue agora e faça sua reserva. Consulte, pergunte, tire suas dúvidas, tá bom? 3624-9007. 3624-9007 é o navio do Energia na Veia com RPM e Capital Inicial. Com certeza, cara. Você vai. Cara, vai ser carinho e madeiro o navio inteiro, cara. É muito legal. 17 de março. 3 dias e 3 noites sensacional. É show de bola. Esse vale, vale muito a pena. Agora, Dodô. Vai lá, Domênico. Também vou, Marquinhos. Pronto, acabou. Não vou rimar porra nenhuma agora, vai. É uma quinta-feira, dia 17 de março, se não me engano. Você pode embarcar até as 4 da tarde da quinta-feira. E chega domingo de manhã. Ah, é legal. Pô, top, ainda chega em casa. Legal. Chega, vai descansar. É legal. Outro dia vai trabalhar legal. Eu vou cantar domingo de manhã. Domingo de manhã chegando. Domingo de manhã. Com voz de sono. Mal se te acordei. Marcos Bellucci, velho. Olha o que ele sabe, velho. Esse é o estádio 97. Ele imita bem, mas... Qual a nota do RPM, Benjamin? Oi? Nota do RPM? 5,5. Pop rock brasileiro ou 9? 9? Ele deu uma história. Capital Inicial. Ah, e o Capital, eu sou suspeito, velho. 10. Ah, eu adoro o Capital, velho. É. Um abraço pro meu amigão, o Ives. O Ives tá lá no Capital, já vai fazer 10 anos, pô. Abração pro Ives Passarel. Charlie Brown. 11. É mesmo? Tijuana. 7. Tatinguelê. Ah, não vou dar nota, não, nem conheço. A Tinguele era da hora. Era legal. Não vou dar nota porque eu não conheço. Camisa de Vênus. Salgadinho da Camisa de Vênus. Seu corpo é uma por onde quero nada. Camisa de Vênus. 8. É belo. É bela nota. Ah, sou eu, belo. Legal. 9. É, mas nós temos os ouvintes que gostam também do samba. Quem foi maior? A Tinguele é o fundo de quintal, que foi maior. Não, fundo de quintal, né? Tá louco. Olha, enquanto. Quer dar mais notas? Você quer continuar dando notas? Ué, o Domênico tá perguntando. Eu pergunto, ele dá nota. Né? Engenheiros do Havaí. 0. Zero? Nenhum. 0, não. Legião Urbana. Grupo Molejo. Legião Urbana, os dois. Legião Urbana, tudo. Não, eu vou dividir. Os dois primeiros discos, 9. Harmonia do Samba. E depois? 2. Cláudia Leite. Porra, mas é a média. Hã? Tudo. Ah, os dois primeiros discos do Legião foram tão bons que eu até perdoo aquelas porcarias que eles fizeram depois. É, porque todos os grandes artistas têm um Mister Costa. Não vai bem. Mr. Catra. Rapa, 10. Rapa? 10. Ah, e o Sepultura, cara, uma 10. Música, vai. Sepultura, 10. Sepultura. E o Mr. Catra, irmão? O Catra é legal, a música eu não curto muito. Não, mas ele tá falando de música, não tá falando da pessoa. Não, agora falando sério, papo sério, eu queria te perguntar isso. Naldo. Que Naldo? Aldo? Quem é? É o que canta Rinaldo. Do Água de Coco? É, é. Água que de tem coco. Mais? Eu não sei. Ele tem uísque também, aí você pode escolher o Água de Coco. O cara fez uma música. Tem que respeitar. Ganhou o cara dinheiro. O cara fez uma música. Não foi só essa, não. Tem uma cinco. Olha, eu não sei, eu falei, eu não conheço. Vamos às mensagens via WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Bah, esse Cruze, meu, estaciona sozinho o carro. Você viu? Faz a baliza. Bem louco, velho. Meu Deus do céu. Aí, boa noite. É o Fabiano, aqui do Jardim Jaceira. Mano, todo episódio vocês dão cartão amarelo pro Mano. Episódio. O Mano é o cara mais imparcial episódio. Do rádio, mano. Só fala a coisa certa. Tá 97 é o cara da paz e do amor aí. Vocês ficam dando cartão amarelo pra ele? Tá errado, mano. Estádio 97 virou temporada. Aí eu queria agradecer aí novamente aí o apoio popular aí, os ouvintes aí novamente estão a meu favor. É. Obrigado, irmão. Mas eu tô na luta diária aqui contra esse Zé Povinho. Você tá se dando bem com esse seu discursinho aí. Paz e amor, o cara é paz e amor. Eu sou o terror do Zé Povinho, mano. Só falta cortar o dedinho? É, exatamente. O cara é paz e amor ainda, o cara mandou essa, o cara é paz e amor. Eu sei que dói no coração de vocês aí, vocês me denegrirem aqui diariamente. Te conheço, velho. E os ouvintes estarem solidários à minha pessoa. RG, bagulho é louco. Então eu quero ver se você é bom. Quem cantava essa música aqui? O amor é um bichinho e rói, rói, rói. Dói o coração, rói o coração da gente e dói, dói, dói. Sei não. Aqui é que é todos os malacos, todos os conhecedores de música brasileira. Aí você manda uma, o cara não sabe. Mas quem é o cara? O cara não, era uma mulher. Você manda um tchau pro amigo imaginário agora? Não, André. Resita Barroso, não. Vamos lá, mais mensagens via WhatsApp. Não. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Everton, beleza? Sombra, eu sempre vejo o Benji aí falando que não gosta de churrasco. Tu imagine ele comendo o que eu tô comendo aqui agora, aqui. Uma pratada de moela de frango com farinha. Nossa! Abraço aí. Ô, rapaz, a gente fala uma coisa aí. A cara do indivíduo. Nossa, eu prefiro ir na farmácia agora falar, dá uma benzetacil aí. Mas olha, moela de frango eu também passo, viu? A cara do indivíduo. Tem que saber fazer. Não, mas acho que nem sabendo. Ah, eu faço uma. Você faz uma moela? Francesa muito boa. Se você vai comer, você não vai falar que é moela. É? Juro por Deus. Você muito gosta de moela, velho? Bem feito, sim. A RG é moela. Eu faço uma. Vou cara, fazer uma moela, pra você. Moela, moela é o crânio do frango, cara. Não. Que isso? Tá louco? Burro! Burro! Burro! Se é o Mota... É um negócio tão nojento, cara, que eu não gosto nem de pensar o que é. Se é o Mota, o crânio do frango, velho. Se sou eu, o outro falando aqui, ó. Se sou eu. Já comeu cloaca, velho. Nossa, vocês são porcos, cara. Nossa, você nunca comeu uma croquinha. A cloaca é o... Você nunca deu uma chupadinha na croaca da galinha? É gostoso. É louco. Mentiroso, mano. Definição de moela. A moela faz parte do sistema digestório das aves e realiza a digestão mecânica dos alimentos. É o fígado. Na boca das aves não há dentes, mas um bico que é adaptado ao tipo de alimentação mais comum de cada espécie. Quando você tira a moela, tira a moela e abre, ela tá cheia de grãozinho de areia, de pedrinho. Que da hora, meu. Tudo que a galinha come. E põe isso ao DRG. Vamos lá, mais mensagens via WhatsApp. Ah, do Berica, minha gostosa. Boa noite, pessoal. Aqui é o Jean de São Miguel Paulista. Dodô, o que você acha no final da temporada trocar o Lucas Barrios pelo Allan Kardec? Eu acharia ótimo. Abraço, pessoal, e boa noite. Viu como o torcedor não tem orgulho? Aí. Viu? Mesmo o Barrios não indo muito bem, mas não queria não. Já jogou lá, já foi pro São Paulo, dane-se. Olha, você não, só porque mágoa. Foi pro São Paulo, Domingo? Não quero mais, não. Já foi. Segundo o Mano, e ele tem muita razão, jogador que já passou por lá é difícil de repetir a dose. Então é ele que se dane. Não. Eu concordo, ele que fique no São Paulo. Concordo com o Lolo, viu? Não precisamos. Deixa o Barrios lá. Mais mensagem. Aí, Dodô. É nóis. Pausa. Agora você foi bem, Dodô. Firmeza. É isso aí, Dodô. Você acabou com o Mota agora. Mas isso é geral? É. Pra qualquer jogador? É, geral. Não, ele perguntou desse, não é? E qual outro você quer saber? Não, você falou, jogador que já passou, não serve. Segundo o Mano falou... Então não, é você, não é segundo o Mano. Não, mas é pra qualquer um, é porque é o Kardec, que foi pro São Paulo. É, não, lógico. Eu não tenho nada contra o Kardec. Mas e se o Barcos voltasse, você gostaria? Gostaria. Então. Ah, então não é porque passou já. É. Mas ele não foi pro rival. Gostaria, mas não né? vai voltar. O Barcos não foi pro rival. É um então supositório. Não é o caso. O Cleiton Xavier voltou. É. Xavier aí não tá foi pro rival, mas você queria. Valdívia também Xavier, voltou. Sim. Valdívia então, também voltou. Então você não pode se basear no que o Mano então, falou. Então, desculpa, Mano. Então é por linhas. É mais mensagem. Valeu, Sombra. Você me ora, vocês abriram os olhos, velho. Vocês não mudaram. Vocês me colocaram na parede, velho. Vocês arrancaram só argumentos. Na parede, velho. Eu adendo. Argumentos. Por tudo que vocês já falaram. Por tudo que vocês falaram e analisando bem, mano, desculpa, mas eu não quero o Kardec. Não tenho o Kardec. Ó, e o ouvinte aqui, o Érico, falou que o Naldo já gravou a música com o Mano Brown. Mandou falar pra você. Mas eu não tenho problema nenhum. Agora vai pagar pau. Agora avisa o Mano Brown. Que agora, o Mano Brown se queimou com o Ben. Eu só falei. Ele gravou o quê? Eu só falei que. Gravou com o Naldo. Eu só falei. Naldo? Que, eu só falei que a única música que eu conheço desse Naldo é o Amor de é aquela Chocolate. Lá de Whisky Água de Coco. É o Amor de Chocolate. É, o resto eu não sei o que, que ele é. O Amor canta. De Chocolate. Mais mensagem. Ele, não, pera ele lá. Ele cantou lá. Com o Fat Joe também uma música. Ó, temos aqui o Rudy aí que imita o Mano se Brown. Joga. O Naldo ele gravou uma música aí com a Preta Gil, aquela Meu Corpo Quer Você. Imagina o Mano Brown cantando isso com o Naldo. Faz aí, Maurício. Seu corpo eu vou te esconder. Ha, ha. Na quebrada eu quero é mais. Tamo junto, rapaziada. Não é essa daí? Quando que ele vai vir aqui, beijão? E se você vacila e pouco vai atrás. Ha, ha, Mano Brown. O desafio foi bom, mano, foi feito, mano. Foi bom. O Brown tem que vir aqui de novo. O Brown é gente boa. Avisa que eu não venho. Vamos lá, mais uma mensagem. Ele não gosta de mim. Boa noite. Meu nome é José Carlos, sou São Paulino e moro próximo ao Grajaú. Minha pergunta é pro Sombra. Se o São Paulo perde na próxima quarta, é eliminado da Libertadores e perde no domingo pro Corinthians, é risco do time entrar em crise e correr o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Boa noite e chupa, mano. Olha, pro inferno, que, Mané. Lógico que seria um momento ruim. Teria um baque, mas não mas nada assim, que. Mas, aí olha, não cai, não. Mas não tem a menor chance, não tem a menor possibilidade acho que não de cai, rebaixamento. Imagina, para, é isso que eu tô falando. São Paulo com os reservas vem cá pegando no Brasileirão, Cruzeiro, tá em oitavo, velho. Mesmo o Cruzeiro estando muito pior, também não cai? É, não tem. O São Paulo com os reservas tá em oitavo, Domênico. Não. Vários jogos com reserva. Coleta e reserva. Vários jogos com reserva. Listo. Vários. Estão. Não, mas como é assim? Misto dos fracos. É misto. Mas tudo bem. Não cai. São Paulo não vai cair. Não, quanto a isso, esquece. Estádio 97. Ô, mano. Oi. Agora eu vou falar do Tricolor. Você viu o último jogo, né? Que o Tricolor tá com um novo patrocinador, né? Opa, claro que eu vi, Sombra. É o Hero, né? Inclusive, Sombra, eu mesmo já estou usando. Aplicativo perfeito pra quem está sempre aí conectado na internet. É, Sombra, aproveita e conta um pouco mais aí pra galera que tá ouvindo o Estádio 97 aí. Pessoal, olha, o Hero é um conjunto de aplicativos. Sim. Tem antivírus, backup online, sim, controle dos pais, sim, e Wi-Fi seguro. Verdade. É sensacional, mano. Eu já pus no meu celular. Meu, é proteção total. Ah, com certeza. E você que tá ouvindo o Estádio 97, amigão, quer experimentar também o Hero? Ó, você tem 60 dias gratuitos, cara. É, 60 dias free, RG. Que boiada essa daí que o Hero deu pra galera, hein? Ficou curioso, amigão? Então, envia a palavra TRI, de Tricolor do Sombra, pro número 77000. E conheça tudo sobre esse poderoso aplicativo, RG. Vou repetir pra galera aí também, ó. Mande a palavra TRI pro número 77000. E concorra ainda a prêmios de até R$1,5 milhão, RG número 2. Um conto e meio que vai estar apresentando, hein? Se quiser conhecer mais sobre os aplicativos Hero, acesse o site aí, ó. fshero.com.br. Acha aí, velho. Muito bem, parabéns. É isso aí. Estádio 97 agora vai pro momento sem parar. Sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É, pulseirinha VIP. VIPão. Nossa, que gênio. Da forma gazela, de um grenó de gelo. Gazela, um grenó de gelo. Ela virava qualquer coisa. Oi, alô? Alô? Oi, é o Luz. Presta atenção aqui que tá aí na internet. Tá conversando, velho. Não, tá na internet, nós estamos no merchan ali, ó. É, eu tô na internet, cara, então. Tá bom ruim. Eu vou baixar aqui, eu vou ouvir pra vocês. Olha, ouva pelo telefone, viu? Ouva aí, velho. E o nome, velho, completo? Qual que é o nome? Lúcio Amarante Delfino. Ah, e quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, vamos falar que é a idade de Cristo, né? Peraí. Nem eu que é a idade do médico, né? Vou falar em Delcino. Pô, sabe quem tá mal de saúde pra caramba? Quem? Eu vi na televisão esse fim de semana. Lembra do Alcino? Sim. O jogador? O que jogou no Grêmio, no Flamengo. Sim, sim. Muito Corinthians, pô. Jogou no Corinthians também. Jogou no Corinthians. Ele tá mal pacas, cara. É mesmo? Esqueci o programa que eu vi aí, mora Malpacas. No, mora no sul lá, o Alcino? Puta, eu não sei onde ele tá morando, mas eu vi alguém fazendo campanha, que eu peguei a notícia no meio, não me lembro, mas que ele tá super mal, cara. Pena. É, Alcino, foi um bom jogador, hein? Um bom jogador. No Flamengo acho que, foi, né? Acho que não deve ter feito a vida dele, né, futebol. Jogou no Japão, foi ídolo no Japão. Ele ganhou bolacha no Japão. Os caras faziam o bonequinho dele, lembra que ele era careca na frente? Ele tinha uma grana, né? Ele jogava no Kashima Antlers lá, né? Pode ser que tenha... ganhou era cabelo tipo carequinha, né? Cabeludo atrás e raspado na frente. O RG, é 3.3 aí. Qual que é o nome completo? Lúcio Amarante Delcino. É Lúcio, né? E qual será o destino dele, hein, velho? Qual será o quê, RG? O destino dele. Ah, sensacional! Cadê aí? 33. Ah, velho, que isso? Vai gemer na bota! Que olha, isso? A bota é embora. Produção. Tchau, todo mundo. Vai, vovó. Vai lá, vovó. E vê se não fica sacudindo a saia lá. Vai porque tá lotado os arredores. Vai lá, vai lá, vovó. É nóis hoje, vovó. Vê se não fica sacudindo o vestido. Ah, não fala assim, pô. É, ela fica sacudindo o vestido lá. Não, tá sacudindo nada. O camarote lá. Ela arrumou um esqueminha. Ela vai num swing com viúvos. Ah, vocês estão, pô. E qual que é o bairro aí? Então, quero ver. Ele conhece fora de São Paulo, né? Conhece tudo. O Benjamin falou que conhece tudo. Fora de São Paulo? Vamos lá. Veja. Já deu a dica. Vou falar assim, ó. Aqui a gente não tem esquina. Você mora na Lua. Não tem esquina, velho? Mora na Lua. Brasil. Aí, ah, só se for Brasília. Brasília, velho. Não tem esquina lá? É nóis. Brasília não tem esquina. Não, Brasil nunca foi pra lá. Morava em São Paulo, era Vila Clara. Onde que era Vila Clara? Vila Clara é Zona Sul, pô. Que eu, pegava, eu sempre que eu pegava esse busão uma época. Você ia muito pra lá, pô? Eu pegava na estação Santa Cruz e ele passava também na Avenida Ibirapuera. Por isso que eu nunca esqueci. Era o azul e bege. Você ia até lá na Vila Clara? Não. Eu não ia até Vila Clara. Não, às vezes eu ia de casa pra ir até o Clara. Não, às vezes eu ia de casa pra ir até o Shopping Ibirapuera. Eu pegava o Vila Clara. Vila Clara. Cruz. E o que você faz aí em Brasília? Você ia pro Shopping Ibirapuera. Então, eu sou bancário, velho. Tá bem aí, hein? Você é bancário ou banqueiro, velho? Bancário, velho. Tem não, hein? Eu sou ralé. É, tá bom. Ralé. Em Brasília. Brasília não tem ralé, velho. Não, né, RG? Pô, lógico que tem, mano. Tem. Aqui mais quebraram e tem uns três igual mano, entendeu? Ah, sim. Aí deve ter mais. Igual mano tá cheio, velho. Tá cheio do quê, mano? Tá louco? Ô, RG, até você jogando contra mim, mano. Poderoso. É. Não, não é não. Vocês estão me denegrindo novamente. E o time aí, brother? Então, é o que vai pra final da Libertadores. O Boca? Sobe o Lina aí. Torce pro Boca? É, tricolor. Aí, Martinho, mais um que acredito, ó. Seus tontos. Aí, ó. Chupa, seus tontos. Alô? Por enquanto. Oi, você tá aí, velho? Tá ruim a ligação. É, mas por enquanto. É que você tá falando pela internet, é isso? Não, tá na ligação normal. Você tá falando no celular? É, no celular. É Viva Voz? É, não tira do Viva Voz, tá ruim. Pera aí, então, meu. É, tá muito ruim. Muito ruim, não, péssimo. Melhorou agora? Ah, aí sim. Melhorou. Melhorou um pouquinho. E aí, como é que tá a confiança pra amanhã? Então, tô meio gelado, né? É. Galera, aqui mesmo aqui a gente. Porque os caras lá que colobendo correria da porra, né? Mas o time, velho, a chance do São Paulo. Agora não agora tem jeito, pra velho. Cima e fazer o serviço. E aí, já era? E o São Paulo vai por mim. Então, São Paulo até agora chegou desacreditado, não foi? É, então, só que a gente chegou meio na sorte, né? A gente tem um time muito... Que sempre faz a mesma coisa, a mesma jogadinha, dá uma sorte de Michel Bastos estar num dia bom, assim. Olha, chegar numa semifinal com sorte com esse time, com os times que estavam jogando, eu não acredito. Não mesmo. Não, acho que sim. Não mesmo, porque o São Paulo sofreu muito na primeira fase, todo mundo falava que não ia passar, e não foi na sorte que o São Paulo passou. Foi com bom futebol, com confiança... Eu acho que o São Paulino, eu acho que tá até meio assim, assustado. Porque o São Paulo não acredita, muitos do São Paulo não acreditavam que o São Paulo ia classificar. para a próxima fase. Ah, o futebol deu uma melhorada. Sim, com certeza. Então, Matheus, aí então deu uma melhorada. Depois, mas não foi sorte. Só que agora, por exemplo, a gente não tem o cara da segurança na zaga, porque os dois vão ser bem medianos, né? Tem Rodrigo Caio, que faz de vez em quando joga mais ou menos, daí vai entrar Lugano. A gente tem um goleiro que os caras não podem deixar chutar, porque o Denis não passa aquela segurança ainda, né? Fala assim, às vezes o cara fica sentido, magoado. Ele ouve o estádio, velho. Então você não acha que agora você não acha que ele tá lá agora lá na Colômbia, tá, ouvindo o estádio 97? Pô, então se ele estiver ouvindo, essa seguinte, faz o melhor jogo da sua vida. Dá o sangue, né? Muito bem. É engraçado, acabou o efeito, né? Parece que tinha sido total, é isso aí. Vai, Denis! É porque acho que acabou o efeito daquela pancada que ele levou, né? Acabou um pouco, porque ele tava bem, né? Tava meio assim, né? Meio mano, indo pra cima. Aquela fantasia de Jason? É, tava com aqueles pontos, acho que tiraram os pontos, acabou a força. Passou. Acabou a força. E renovaram com ele. Eu não acho que ele é mau goleiro. Só acho que ele é um goleiro comum. Não é um goleiro de São Paulo. Não, exato. Pro São Paulo, não é bom. Mas não é mau goleiro. Se ele fala assim, olha, o Denis tá na Ponte Preta, Denis goleiro do Botafogo, ok, legal. Beleza, normal. Acho que tá de bom tamanho. Mas ele não é o goleiro que o goleiro que às vezes fala em bolas bobas e não faz milagres, é? E pior, né? Saiu, vai entrar depois de um grande ídolo como o Rogério, os erros aparecem muito mais, né? Então, cara, mas não é só por causa disso, viu, bicho? Não é, não. É, independente do Rogério, viu? Eu acho que a questão é... Porque você não pode falar que é porque saiu, porque entrou depois do Rogério, você pode falar assim, não, mas que tá comparando com o melhor goleiro da história de São Paulo, um dos melhores. Não é isso. Tô comparando o Denis a um bom goleiro. E o Denis não é um bom goleiro, é um goleiro comum, normal. O imediato lá, quem é o substituto dele? Renan Ribeiro, que tá machucado. Que eu acho... Você acha que é melhor que o Denis? Das vezes que eu vi o Renan Ribeiro jogando, ele me parece ser um goleiro mais seguro. Mais firme. Centrado, né? Sabe, é a mesma diferença que eu vejo do Lianco pro Lucão. É grande, hein? Passa mais segurança. Você vê quando o cara tá jogando, você vê que um atleta tem mais segurança. A postura, né? A postura do Renan é bem melhor, né? E o Denis tem aquela coisa de chilique, né? Quando ele faz um erro, ele aponta pros outros. Pois é, né? Quando o Denis foi atropelado, era a oportunidade do menino, né? É. Ele não deu, né, velho? Não, então, o Denis tem uma coisa muito feia, que é aquela história. Quando ele toma gol, sim, ele dá uma culpa, ele briga com os outros amigos. Para todo mundo, velho. É isso aí, Lúcio. Mas olha, cara, é difícil, é complicado. Mas vamos passar, a camisa pesa. Nós já estamos enterrados lá, você entendeu? É o que tem. O tubinho de oxigênio tá acabando o ar. Camisa pesa. Você imagina que se falta 5 minutos pra acabar o gás, e bicho, temos que torcer, Bel. Torcer pra alguém encontrar a gente na cova lá. Mais uma final. Tem a oportunidade de fazer isso, a gente esquecer tudo isso do passado aí. Mais uma final. O Milton Cruz, ele dois de Calleri e um do Kardec. Aí o Milton arrumou outro time ainda? Ainda não, ele tá offline. Ah, tá mais. O Milton Cruz, ele deu uma declaração, Sombra, falando que o São Paulo conseguir essa classificação. Será campeão. Ele falou pro Benjamin. Falou, o Nacional vai ser campeão? Não, ele falou que se o São Paulo passar amanhã, São Paulo é campeão da Libertadores. Você acha? Lógico. Cara, eu não vou falar que eu acho que vai ser. Olha, mas... Ele não falou nem que... É, sabe, precisa esperar pra ver quem é o adversário. A probabilidade é enorme. Aí zera tudo, velho. A moral fica elevada, mas eu não fico lá, já era, ou já foi, será, não. Nesse caso, jogo não. Será logo na outra semana, mano? É? Na sequência. É, agora eu acho que já vai direto. É porque a Libertadores parou por causa da Copa América. Absurdo, né? Bom, Lúcio, um abraço pra você, tudo de bom. Deixa eu fazer o merchan aí, pô. Vale pra mim também, ó. Manda. Claro que vale. Ué, então, eu quero só ajuda aí do Sombra. Ah, você quer fazer o merchan, mas você quer ajuda. Pô, você não escuta o programa, velho. É só a Hero. Não, é o Hero, o Hero, o Hero. Ah, vamos lá. Eu vou falar as três primeiras palavras. O Hero me ajuda. O Hero me ajuda. E o resto é contigo. O Hero me ajuda. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Parabéns! Tá vendo? É só puxar, velho. Beleza. Eu ouço, meu. Eu ouço todo dia no trânsito aqui pela internet no celular, cara. Opa, ainda bem. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Ainda bem que você ouve e decora. Show de bola. Obrigadão, hein? Valeu. Valeu. E, pô, Rude, nota 10, as imitações são loucas. Ele foi embora, já não adianta você falar. Ele foi lá, foi com a avó lá. Ele já não está mais aqui entre nós. A torcida está de 97. Ele já não está mais aqui entre nós, ele foi embora. Levar a avó lá no porco lá. Vocês são pagáveis, viu? Pô, aí sim, que hoje o nosso patrão tá escutando, velho. Você pode mandar um abraço pro Domênico? O Domênico tá meio cabisbaixo hoje. Cabisbaixo, não, o Domênico, tá, os caras falam de parcialidade, eu acho que o Domênico é o cara mais sensato do programa aí. Muito obrigado. Olha aí, tá vendo? É o ouvinte. Ah, Domênico. Tá vendo? O ouvinte é que mandou. Como é o ouvinte que sempre manda e lembra de mim. Muito obrigado. Isso aí. O povo mente, né? Boa, Luxo. Valeu. Aqui, valeu, obrigado. Abraço, alô. Até mais. Tchau, tchau. É uma grande M, viu? Porra, vamos lá, segundo ouvinte, o momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Eu sou um bombardeiro. Isso aí. Rapaz, de onde vem isso? Esses toques aí. Caramba, alô? Alô? Ah, nossa. Esse baque não aprende. Quem fala? É do Pica-Pau. Não. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Ô, Rafael. Meu Deus. Tá chovendo aí, Rafael? Tá muito ruim a ligação, Rafael. Manda abraço, Rafael. Não vai estar, vai. Alô? Não. Rafael. Péssimo. Rafael, olha, a sua ligação, infelizmente, tá prejudicada. Não dá pra entender nada. Entendeu? Vou te dar uma... Não, não melhorou não, cara. Vou te dar a chance de fazer algum merchandising, se você quiser. Deixa eu fazer a do Hiro, então. Pode fazer. Ô, Hiro, me ajuda a ser o nome agora para São Paulo. Boa, beleza. Dá o seu nome completo. Rafael Conegundes Pereira. Conegundes, muito Conegundes. Bem, Conegundes. Falou, Rafa, é nóis. Então falou, Tricolor. Cara. Três dias úteis para retirar o seu prêmio, tá bom? Tá bom. Valeu. Vamos pra final. É que tá impossível. Tá ruim. Vamos pra final. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Terceiro e último ouvinte do momento sem parar. O sem parar funciona com um único adesivo. Mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Quero ver outra vez. Seus olhinhos de noite ser. O professor Girafales. Professor Girafales no Chaves, mano. Ele morreu, né, mano? Agora, morreu, recém, morreu. Agora, morreu todo mundo, Chaves. Não, ainda não. Não, ainda não, tem gente. Ainda não. A dona Florinda tá viva. Só, né? O Kiko tá vivo. Kiko tá vivo. E essa estragou o seriado, tem mais um. Acabou com o gordinho lá, aquele gordinho. A dona Florinda, Sombra, ela tá pro Chaves, porque a Yoko Ono tá pro Beatles, cara. Se tivesse alguém aqui no programa que você diz assim, esse é a dona Florinda do Estádio 97. A dona Florinda? É, quem? Quem? Pô, cara, Mota, acho que pelo cabelinho de Bob's que ele tem. Mota? Cabelinho de Bob's. É. Mota é a dona Florinda. Cabelinho de Bob's. É, mas é a dona Florinda traiu um, né? Não, mas pegou o outro. A dona Florinda... Ela transava com dois, mano? Não, não. A dona Florinda, ela tinha um relacionamento com o Kiko. Aí o Chaves foi lá tá e falou, vendo, eu sou dono do seriado. Se vocês dois quiserem aí continuar aqui, você vai ter que casar comigo. Ela foi lá e casou com o Chaves. É? E o garantiu. Kiko nunca, o Kiko nunca digeriu essa separação. Garantiu o trampo. O Kiko dela. Tá vivo ainda, mano. Kiko tá. Dizem que ele tem uma pousada aqui pro lado do sul do Brasil, aí, pro lado de Floripa. Ele trabalha aqui na portaria. Não, esse daqui é o. Quem cantava? Ah, lá, o Kiko lá. Quem cantava essa música, Dudu? O Kiko. Dona Nenê, Madame Gaspar foram se encontrar no Pé de Pague. Ele tá falando do Kiko, velho. Nossa. Tá bem, Benjamin? É, tá bem, velho. Titãs. É, tá legal. Aí tá falando dona do Chaves, Nenê, do Kiko. Ele... Eles são muito titãs. Pô, não, não, porque você falou Dona Florinda, eu lembrei de Dona Nenê. Ah, Dona Nenê. Tudo a ver, né? É, nossa, tá muito louco. Bom, nós estávamos onde aí? No nome? Nada? Nome completo, brother. Alô, Luciano. Luciano do quê? Ferreira Gonçalves, Domênico. Opa, e quantos anos você tem, velho? Eu tenho 36. Ah, RG, 3.6 hoje, terça. Ah, hoje, se for hoje, eu espero que o meu não se ferreira, Dudu. Ah, eu também espero que o meu também não, RG. Aí salva a hora, hein? É, aí sim. É, verdade. E qual que é o bairro aí? O bairro aqui é Jardim Marajoara. Jardim Marajoara não é perto do aeroporto? Não. Então tem outro. Então, peraí. Hã? Que aeroporto? É perto. Ah, lógico que é. É lógico. Ele perto da CUPC. É, isso mesmo. Ah. Tem também na Praia CUPC. Grande, também tem Marajoara. E o time aí, brother? Aqui é Corinthians, Dodô. Xiii! É a primeira vez que liga? Nossa, tá doido que xiii, mano. É a primeira... Pera! Ou, presta atenção. É a primeira vez que você liga? Não é a primeira. Então tchau. Então tchau, velho. Xiii! Tá vendo? Então xiii. Coitado maluco. Ah, por que coitado? Coitado. É só virgem. É, não pode, velho. Não se liga no programa, velho. Pode, é só parece virgem. Parece o Benjamin. Alô? Alô? Quem fala? Eduardo. Eduardo o quê, Eduardo? Eduardo Santos Guedes. Santos Guedes. Já ligou aqui, hein, Eduardo? Não, nunca liguei. É só virgem hoje, hein, velho? Vai olhar no computador. É. O Databá não se engana, olhar. Hein, velho? É? Primeira vez. Você tem uma mania de desconfiar das pessoas? Quantos anos você tem? Parece Brasil. O Benjamin, pelo amor de Deus. É, o Brasil só é tem coisa de porco imundo isso daí. Porco imundo é teu pai. Ah, juiz! Trouxa! Juiz! Aí, Domênico, marmita do Aguinaldinho. Marmita? Toma um cartão amarelo aí pra você. Isso! Ô, marmitinha. Marmitinha. Vai dar uma colherada aí. Ah, hoje eu não quero nem perguntar a idade dele. Vai é, time de fala a idade aí, ô tonto. Qual que é a sua idade, velho? 40. 40. Tá bem ô, Dodô, mas amanhã eu tenho que comprar. Eu vou começar a praticar aquele esporte lá. Qual eu, esporte? E qual que é a melhor, assim, a raquete de tênis? Qual aí que é? Você salvou a hora. Qual que é a foi bem. Sensacional. Merece uma nota 10 aí, hein? Tá bem. Merece 10. Zero! Zero, velho! Caraca! É amarelo pra mim, é zero na nota. Eu salvo, eu salvo com o sobrenome do cara, velho. Mas RG, fica tranquilo que você ganhou um zero. É. Aí é legal, não é? É, né? Fazer o quê? Você queria ganhar um zero? É. Ah, depende do zero, sim. É. Então. É, quem gosta de buraco é tatu, velho. Você prefira ganhar um zero do Domênico ou do RG? Que isso? Qual zero você acha que tá mais bonito? Que isso? Hã? Qual zero que você vai tá sentir? Tá inteirão ainda. Ah, do Domênico. Do Domênico? Que isso? É. Mas você não tem medo? Boliando. Você que começou com o senhor. Ô, ô, beija, mas você não tem medo depois? Ele pode te matar, velho. Não, vai nada. Ele pode se arrepender. Então, vai se arrepender? Você tá maluco? Vai chorar. Que chorar? Vocês estão loucos? Para pior se apaixonar, velho. Primeiro que não começa com esse troço aí. Pior se apaixonar, velho. Zero quem dá é o Mota ali, ó. E o trouxa desse trocador. O trouxador me deu o zerinho dele. Deu o zerinho pra você. Calma aí, ô porquinho. Tá nervoso? Rafael, que time que você torce? Eduardo, rapaz. Ô, Eduardo, que no time que você torce? São Paulo. Aí é o Bambi. Aí é o Bambi. Eu sou ele, porque sou porquinho, ele é Bambi. Aí, ó. Fica na sua aí, olha, para aí. Eu sou porquinho, mano. Aí. Tudo bem, eu sou porquinho mesmo, sou porquinho não. Eu sou porco nojento. Agora você é Bambizinho. Para aí, ó. Bambizinho, pronto. Tá? Tem título. Tá bom, ó, Bambizinho. Torce amanhã pra vocês ganharem, ó, Bambizinho. Calma, cara. Não é famosa, não. Calma. Também não vamos ofender. Era. Não tô ofendendo. Ele falou que eu sou porquinho. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. O Eduardo. Oi? Pois não. Fala aí, amigo. O Balsa confirmou. Wesley, Centurion, Michel Bastos e Calieri na frente. Wesley? Então, Centurion, Michel Bastos e Calieri. Eu iria com o Kardec, cara. O Kardec no lugar de quem? Achei melhor essa aí. No lugar do Wesley. O Wesley não acertou um passe no último jogo, cara. É mas então, agora aí tem que acreditar, né, velho? Mas deve jogar o Michel Bastos pelo meio, não é não? É. Então, eu acho que ele vai jogar com o Wesley de novo aberto pela direita, né? E vai pôr o Centurion na esquerda e o Michel Balada lá no meio. Michel cara. Balada. Pô, mas só de não estar o Ítalo nessa escalação já é bom, viu, mano? Puxa, nossa, dá uma melhorada mesmo. Vai entrar no segundo tempo. Porque o Ítalo é a mesma coisa que joga com a menos. Ele não fez nada, nada. Ele é não que o melhor pra entrar nesse time aí é seria aquele Araújo. Mas ele vai evoluir. Mas o Wesley não é também um a menos? Cara, mas o Wesley, pelo menos em algumas vezes, ele fez algum jogo no São Paulo, mesmo dentro da Libertadores. Quando mas jogou... e o Araújo lá? Por que ele não vai jogar? Ele foi cortado, não foi? Não. Ô, Sombra, naqueles jogos lá que o Wesley... O Wesley jogou alguns jogos lá da Libertadores, até no lugar do Ganso, falavam que ia colocar por causa da altitude lá, e ele foi bem, né, cara? Exato. Agora o Ítalo não, sei lá, pode ser que amanhã melhore, mas sei lá, ó... Estranho, assim, né? Ah, mas o Ítalo é novo ainda. Que novo? Mas eu acho que a gente ainda tem uma chance aí, né, Sombra? Fazer 1-0 no primeiro tempo aí, cara. É Ítalo americano. A gente pode conseguir essa classificação. 2-0. E vai pros pênaltis. Você confia no Denis? Aí tem baixa na torcida do São Paulo. Eu vou falar, o Denis, eu não gosto do Denis, mas pra pênalti, de repente, pode... consagrar lá, mas não vai fazer isso. Cara, eu acho muito legal isso. Mas o Denis é tão criticado, mas tão criticado, que se for pros pênaltis, ele vai pegar pênalti. Vai pegar. É por isso que ele tá fazendo reversão. O Sombra, reversão? Eu prefiro o Renan. Reversão? É, quando você fala que o cara é ruim, ele na verdade vai fazer... Não, isso é psicologia reversa. É, então. Reversão é quando você erra o lance. Olha, isso que o Sombra tá fazendo, nada mais é do que querer se enganar. Tá batendo no lateral, pô. Ele tá se enganando, ó. Já ganhou 1.000, então é isso? Ah, eu não ganhei. O que você vai fazer com os 1.000? Não vou ficar aqui com um papelzinho de odia ao azar, não. Não vai com essa história, não. Não, São Paulo vai passar, velho. Olha, tem problema. 3-1 pro São Paulo. É que vocês estão falando, boa, tô falando boa, sério, boa. Eu acho legal e tal. Mas, a gente juro, não tá vai tão, pra pênalti, é, tá tão fake vocês falando, tá tão não fake. Não tá fake nada, velho. É verdade, não tem. Ué, o São Paulo, vocês bancaram aqui que o São Paulo não passava da primeira fase. O São Paulo tá onde? Você tá onde tá Corinthians, onde tá Palmeiras, onde tá todo mundo. Você tem razão. O único time brasileiro que chegou. Você tem razão, você tá com... Toda a imprensa bancava. Atlético Mineiro. Olha, o Corinthians, olha, o Palmeiras. Tá aí, o São Paulo chegou aqui, velho. Ô, Claudinho, isso é outra coisa, você tá com perda de razão. Agora, o que vocês estão fazendo? A gente olha pro semblante de vocês e pro tom de voz. Juro, cara, não tá passando confiança. Não tá passando confiança nenhuma, sabe? Ah, vamos ganhar. Isso que eu falo, tá. Não vai, gente, não tem como. Ué, vocês que estão falando, tá com deprê. Olha, ó, vou repetir. Fosse 1-0... O São Paulo vai lá completinho, tivesse jogado bem, a torcida ia prometer uma invasão lá. É outra história. 2-0. Tá certo, melhor não ter ido nem viajar, era melhor dar WO, não, é isso? Não, tem que ir, não é isso. Mas tem que ir só pra perder, é isso? Não, faz parte, não existe WO. Existe, claro que existe. Que time que você conhece que deixou de jogar o segundo jogo? Não sei. Não tem. Tem que ir lá jogar, tem que tentar, né? O Tigres abandonou o campo. Isso é outra história. Então, tem que ir lá. Essa história. É outra história. Então, o jogo tava lá. Agora vai pegar o melhor time da Libertadores, todo mundo fala. Melhor campanha. Os caras vieram aqui e jogaram um partidaço. Vão jogar lá, não perde. São Paulo sem Maicon, sem Ganso, sem Kelvin. Gente, não tem como. Mas tem futebol que... Né? Cara, não, tem que... Você tem que depositar a tua confiança enquanto... Você vai depositar o teu dinheiro na minha conta. Não interessa, Benjamin. Nossa. Isso é o que menos me preocupa no momento. Ah. Quero mais é ver o São Paulo ganhando, cara. Nada. É. Você quer meus 1.000 reais. Não é pelo Sombra, dinheiro. O que você acha do Bowser não ter colocado o Lugano, ô Sombra? É. Você acha que... Nossa, isso no ar, que nojeira, pô. Se tivesse colocado o Lugano ao invés do Hudson, não teria segurado um 0-0 ali? Ah, eu acho que ali o Balsa bobeou mesmo. Devia ter... Devia ter segurado o jogo, ele segurado ali pra ir pra um 0-0, né? Também acho que no fim das contas ainda sairia no lucro com 0-0. Agora, uma coisa boa aí, né, Sombra? Não sei se você concorda, você, eu mostro aí até o restante do pessoal aí. Esse menino aí, o João Schmidt, eu acho que é uma das maiores revelações que vem aí pro São Paulo. Ele tem muita personalidade, joga muito bem, cara. Bom jogador, bom jogador. Bom jogador, tem futuro, tem classe. Vê, ele não fica... Não é aquele volante que fica, pega a bola e volta e tenta ter esses passos laterais. Você viu ele, meu, várias bolas ele enfiou lá pro Caleri lá, que não tava na noite boa também, que... Rebateu tudo lá, mas, meu, eu acho ele muito bom jogador, esse menino aí, viu? É. Tem razão, bom jogador. E joga com classe, hein? Deixa classe, seu palpite pra amanhã, Eduardo. 3-1. 3-1, nossa senhora, olha. 3-1, meu placar também. Você imaginou? 3-1, meu placar. Ó, se dá 3-1, cara, eu vou na porta da casa do Benja. Cobrar. Ah. Já saca, vou lá na porta, de madrugada. É nossa, oh, mas né? Posso agora, falar? Qual que é a chance, Sombra? Você vai ganhar, mas ele não vai pagar, esquece. Agora, se não der, ô Dodô, eu não vou na porta da casa de ninguém. Não, não vai, não. Ah, não. No quinta-feira eu espero aqui. Não precisa nem pegar entendi. Dinheiro, viu? Pode dar cheque. Ô, Eduardo. Fala aí, Sombra. Tudo de bom pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu fazer o merchan aí, Sombra. Faça. Manda. O Rio me ajuda a ser um novo herói pro São Paulo, é isso? Isso, parabéns, ganhou uma camisa do Tricolor. Ô, Sombra, aí como é que faz pra retirar aí? Você tem que vir na rádio em 3 dias úteis. Entre 9 da manhã e 6 da tarde. Paulista 1439. Excelente. Parabéns aí pelo programa. Meu, ouço desde o comecinho lá. Vocês, boa. Meu, são fantásticos. E Deus abençoe a todos aí. Um abraço aí. Desculpa aí. Amém. Por toda a brincadeira. Também sou seu fã, cara. Tá louco. Meu, curto demais aí, parabéns, as sacadas do Mano são fantásticas. Obrigado. Mas eu vou falar um negócio que ninguém nunca falou, o mais imparcial aí é o Benjamin. Obrigado. Um abraço, irmão. Pra vocês, viu? É nóis. Valeu! Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu! Valeu. Esse é o Estádio 97, esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência, mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou falar do Sem Parar, porque o Sem Parar agora tem um novo adesivo. Esse novo adesivo do Sem Parar, ele substitui aquelas caixinhas, sabe? Você que tem o Sem Parar, você costuma ter as caixinhas, né? Você tem que trocar agora pelo adesivo do Sem Parar. Você vai continuar com toda a comodidade, com a mesma tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o seu carro vai ficar mais bacana, vai ficar mais bonito. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, porque agora com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos, e não precisa se preocupar em ficar catando moedinha, ticket, essas coisas chatas. E você ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular e baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo. E lá você vai encontrar a loja mais próxima do Sem Parar. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar moderno. Está sempre à frente, é uma mão na roda da vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O Estádio 97 também tem oferecimento de baterias Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Esser, construindo com valor. Fala da Esser, narigudo. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e pra toda a família Esser. É isso aí, tem mensagens via WhatsApp. Aí, pessoal, parabéns pro programa. O seu programa é embaçado, é bom demais. E só uma coisa: hoje o Santos vai atropelar o porco, vai atropelar o porco. Comer leitão a pururuca hoje à noite. E aí, Domênico, quero ver chorar amanhã não, fazer aquela barulheira que você faz aí quando o seu porquinho perde, hein? Abraço, pessoal. João, aqui de Carapicuíba. É, amanhã será quem que vai chorar? Quem será que vai chorar aqui? Tem choro não, filho. Hã? Nós jogamos em casa, peixe, vamos ganhar. Ó, o Tietê e o... Ah, lá vem o RG. Moisés confirmado, né? Ah, choro. Não tem choro, não. Por que choro? Ai, quem ganhar tá bom. Por que choro? Não, espero que meu time ganhe pra voltar pro G4. Pô. Mas só falta você falar, quem ganhar tá tudo bom. Mas o empate já coloca o Santos no G4. Sim, espero que foi o que eu propus no início do programa. O empate tá bom, pô. Vai. Dodô. O RG não pode ganhar. Tietê e o Moisés estão confirmados. Esse amor que ele tem pelo Domênico é uma coisa tão grande que ele prefere empatar com o Palmeiras do que ganhar. É que se o Palmeiras perde, aí o Domênico não fica ereto. Ah, isso! Tá com a bruxada. Quem senta aqui, colinha do... Não sou eu, não, hein? Vamos lá. Olha que pedrada que você deu no mais bar mensagens agora, né? Via WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. WhatsApp está de 97. Tem o Motinha, tem o Rude e tem o Mano. Também tem o Sombra e o RG. São legais pra caramba, melhor que assistir TV. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Sensacional. Beija, muito nota. Muito bom, muito bom. Beija, você. Nota. É o Pablo, velho. 10. 10. É o cara, é o Pablo sem o Rick Bonadil por trás, velho. É o Pablo Extra. Do Estádio 97. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Qual é Estádio 97? Isso. Aqui quem fala é o Victor da freguesia do Ó. Sou corintiano, graças a Deus. Boa. E ó, vou te falar uma coisa, hein? O Palmeiras que não presta atenção hoje, não. Que se perder do Santos, a carreta preta e branca vai passar por cima, hein? Carreta. Nossa, cara, o Coringão já tá na bota lá ali, mano. O bagulho já tá louco. Nossa, cara, que passar por cima tá atrás aí, ô trouxa. Tá ao lado, não tá atrás. Tá ao lado. Atrás, tá ao lado. Se o Palmeiras perde hoje, tá na frente ainda. Para aí, ô trouxa. Tá ao lado. Boa noite, tá de ponto. 97, ai, que é o Renato. Falo aqui da Zona Leste, do Parque do Carmo. Cara, eu queria dizer que eu sou muito fã do Benja. E em homenagem a ele, cara, eu queria escutar aquele boliviano tocando a música do Titanic. Por favor, cara, em homenagem ao Benja. Boa, valeu. Um abraço a todos aí. Vocês são sensacionais. Boliviano tocando música do Titanic. Já, já o boliviano vai tocar uma flauta aí pra gente, tá bom? Em homenagem ao Benjamin. Mas, galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam pra treinar junto com as grandes, com os grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água, tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba, hein? É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. Com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo, hein? E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Tá aí, curti, legal. Bela iniciativa do SESI São Paulo. Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. O ouvinte pediu. Desejo realizado. Ó! Oh. Ah, oh, beija, pra você. Pra você. Olha aí, o boliviano tocador de flauta. Vai lá na ponta do navio lá, Benjamin. Abre os bracinhos. O Benja, até em homenagem, ele vai falar das baterias Eliar em cima da flauta. Em cima, olha só, literalmente. Quem entende de bateria pra carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Muito bem, é isso aí, recomendada pelos especialistas. RG! Vamos saber agora quem ganhou os prêmios, as pessoas que ganharam os prêmios do Estádio 97. Qual você quer saber? Eu quero saber quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas. Rodrigo Sanches. E o boné Estádio 97 Vista Aérea. Ricardo Bischoff. Bischoff. É, o Bischoff. Que é o alemão croata? É, o Bischoff. Tá o, certo. O Temudo. É isso aí, o jogo de dados do Sem Parar. Rafael com... Cunegunes. Cunegunes. Boa, Cunegunes. Parabéns. O estádio tá chegando ao final. Volta amanhã. Tá começando o jogo. Lá na 8h30 começa o jogo. Ah, 8h30. É isso aí. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto. Faz cuidado de homem. Sujo, também BV Financeira. Crédito pra usar como quiser. Ligue 3.3.7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor e extra. Você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o extra é gol. Você ouviu, mano, né? O quê? Fala que não torce contra, né? Faz o serviço aí sujo, RG. Não, eu falei, faz o serviço falou sujo. Todo mundo ouviu. E posso pegar a gravação amanhã? Falou. Então não tem esse negócio adiante. Acaba o programa, acabou o programa, acabou. Não tem, não tem direito, não tem direito. Falou, falou. Falou. Assume que falou, assume. Tem um corpo no meu porta-malho e o RG tem um paro já. Ah, é? Vai te pedir pra ele. O RG que é mestre, né? Sim. Não é não? Tchau, conseguiu gente, se tchau. Livrar da noiva, hein? É, se livrou da noiva? Não. Hã? Não, falou. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energy. Energia 97. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta

a country boy who never knew his place. If every turn the ring, he knows so much about these things. He knows so much about these things. We'll be right back. Legends. Slam the cue of love in you too much, and I hope it's not a crime. But if it is, I'm guilty. Loving you. Oh, you slip it on your finger, oh, you slip it on your finger, oh, you slip it on your finger, oh, you slip it on your finger, oh, you slip it on your finger.